produtor dos maiores hits do ano, Jonas Blue. Única apresentação em São Paulo, 7 de janeiro na Audio Club. E mais, abertura com os DJs Bruno Martini, Jimmy Soler, Adriano Pagani and Friends e muito mais. Jonas Blue. Ingressos promocionais de primeiro lote já à venda no site ticket360.com.br, na Energia 97 e nas bilheterias da Audio, Rua Francisco Matarazzo, 694 Barra Funda. Jonas Blue. Jonas Blue, 7 de janeiro na Audio Club. Promoção exclusiva, Energia 97. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por três, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Agora a Bozzano oferece o desodorante Bozzano Extreme, com 72 horas de proteção. Uma proteção extrema para você viver o seu máximo. Bozzano, jeito de garoto, cuidado de homem. Referência de música eletrônica no Brasil. Energia. Seja para reformar a casa, comprar seu veículo ou organizar sua vida financeira, na BV Financeira você encontra o crédito que precisa, com taxas especiais e ótimas condições de pagamento. Descubra o crédito certo para você, é só ligar 3.003.7888 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-011-7888 nas demais localidades. Se preferir, acesse bvfinanceira.com.br. Na BV Financeira você sempre pode mais. E antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. Nesta sexta, às 3 da tarde, você vai ouvir o lançamento mundial do novo sucesso de Bruno Martini. Hit you up late at night, all I want is to get high. Só aqui na Energia 97. There's a need until the sun goes down. Exclusiva, a nova track de Bruno Martini, Sun Goes Down. Nesta sexta, às 3 da tarde, aqui na Energia 97. Till the sun goes down. Energia 97. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 30 78 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Energia. Vencer de virado o time rival é bom, fala a verdade. Mas você já experimentou o KFC Cheddar e Bacon? Essa é a novidade do KFC. Um pote com molho cheddar recheado de bacon para você mergulhar o frango mais gostoso do mundo. Ou seja, o que parecia impossível de ficar melhor, ficou. Imagine só aquele frango crocante por fora e macio por dentro, coberto com cheddar e com bacon torradinho. Demais, hein? Deu fome? Então corre no KFC. Acesse kfcbrasil.com.br e saiba mais. O frango mais gostoso e secreto do mundo é o do KFC. No próximo dia 12 de dezembro, Está 97 será ao vivo lá no Banco Honda Hall. Quer participar com a gente? Ligue durante Está 97 e fale a frase: Consórcio Honda é fácil, barato e sem juros. E aí você ganha um par para assistir o programa com a gente. Estamos te esperando. Consórcio Honda é fácil, barato e sem juros. Chega 5h30 na bodeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Evidente que o Palmeiras vai perder. Novamente vai jogar a Série B. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pato del sapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. E pra Eteriza, foi com o time reserva. Metemos 6 então, chuta, Bambi. Pra lá seus gambá, só com o juiz pra ganhar. Só dou moral quando for tribunal. chega 5h30, não bobeia, ouve as manchetes. O programa começou, tá 97. Estádio. Menina! Tá no ar, Estádio 97, aqui na Energia 97 FM. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também oferecimento da BV Financeira, crédito com desconto em folha. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. E Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra, é gol! RG, tem gente que fala assim, não, ficar desses grupos de WhatsApp, etc e tal. É, não pega nada. Tem que tomar cuidado com o que posta. Não, não pode. Pior que o cara vai brincando. Aí você bateu o dedinho, não tem volta, velho. É, amigo. Mandou, foi. O cara aqui da rádio tava no grupo da Liga das Senhoras Católicas. Bateu o dedinho ali no verde, foi. Mandou um travecão lá. Mandou. Isso sorriu. E o pior que você não sabe, tá desesperado aí, agora tem como fazer a cirurgia. Tá com desespero da Madre Superior ver. Ah, se vê. Mas não vai ver, não. Vou falar uma coisa pra você. O já Benjamin, passou batido, já. O Benjamin não, deve ter um celular. Ah, já postaram tantas gigas. Coisas que já passou. Hein, Domênico? Oi? O Benja deve ter um celular de 1 milhão de gigas. É verdade. Eu nunca vi um cara ter tanto vídeo pra passar no WhatsApp. Nossa, velho. Benjamin é uma coisa impressionante. E às vezes ele tá ao vivo no programa da televisão e chegando tá o vídeo. E você tá vendo ele lá. Ele faz, tem um robozinho. Eu acho que ele tem uma equipe. Tem uma equipe que trabalha pra ele. Benjamin que faz. Eu vou te falar uma coisa. O Benjamin. Ele tem tanta sujeira no celular dele. Nossa, porque quando sujeira? Ele pega, quando ele pornografia, pega é tanta pornografia que quando ele pega a Dutra, quando chega perto da Aparecida do Norte, o carro desliga. Não, é pra não passar perto. O celular desliga, é isso mesmo. Né? É pra não passar perto, cara. Olha, esse é recordista mesmo. Não é não? Boa. Esse olha, é recordista. Eu tô pra ver, triste, meu. Cara, posso falar? Fala. O X-Video liga pra ele e fala se tem um vídeo novo aí. Pra eles renovado. Pedem pra ele. Pedem. Ele seu Bento. Distribuidor. Ô, seu Bento, só uma dúvida. Valeu. Hoje tem uma final lá da Grêmio e Atlético, Copa, né? Copa do Brasil. Atlético Mineiro. A Carol vai assistir lá. O que você acha que vai acontecer? Vai entrar no campo? Ela já avisou que vai assistir. Ai, ai, ai. Certeza. É? Certeza. Ô, RG, mas baita uma frescura, hein, cara? Baita uma frescura. Domênico Gato. É um momento de comemoração. Não é uma invasão, velho. É um convite de um pai pra uma filha, velho. Queria ver se fosse o filho do Renato. Poderia ser. RG, eu acho um absurdo, cara. O pessoal encarar isso como uma invasão. Você pega ali, por exemplo, invasão. É quando uma pessoa entra em determinado lugar sem ser convidado. Isso daí é uma invasão. Agora, a menina foi chamada pelo pai, tá certo? Tá comemorando um título. Podia ser o filho do presidente do Atlético, do Daniel Nepomuceno. Podia ser também. Gente, estão encarando aí essa situação. Por exemplo, Domênico, final de campeonato, o que tem de papagaio de pirata que é anônimo, estão crucificando a menina aí porque ela é famosa. O que tem de papagaio de pirata que entra em campo e ninguém sabe quem é, ninguém fala nada... Não colocam os caras mas, numa cruz. Mas, ô, mano, a menina não pode sentar no banco. Pode, o jogo tá correndo, mano. Onde você viu isso? Você tá fazendo... Que defesa que você tá fazendo, pelo amor de Deus. Olha tá onde vocês estão se pegando, RG. Para, isso é até vergonhoso vocês falarem isso. Vergonhoso cara. É você fazer essa defesa. Você tá louco? Imagina. Vergonhoso. Bom, beleza. É louco. Se fosse um homem de sunga com a mandala ereta, vocês não achariam legal. Agora, só porque é mulher, só porque é mulher. Seu bombadinho fascista. Pode catar. Deixa o mano. Ele é um fascista. Ah, é fascista? Morder seu pai na bunda. Não pode cuspir no mano, eu seu porco. Você não fala. É louco. Seria seu último ato agora, em vida. Me responde: se fosse um homem que entrasse com a mandala numa sunga branca, você acharia legal? Podia ser, velho. Eu não vejo dessa forma, não. As pessoas falam, mas é o sexismo. Poderia ser uma criança, como o Neymar já entrou com o filho dele na Olimpíada. Antes, situação dessa. Antes de começarmos com as manchetes do Estádio 97, queria lembrar que está acontecendo o pedágio sem parar, Estádio 97. É aquele pedágio onde você chega lá, bate um papo com o Mota, entra no ar ao vivo com a gente, conhece os benefícios de ter o adesivo do Sem Parar no seu carro, tá bom? E ainda concorre a bonés e camisetas do Estádio 97. Aí você fala, ok, beleza, já conheço. Onde é que tá? Atenção, posto Shell em Guarulhos, na Avenida Carlos Ferreira Endres, número 875. Avenida Carlos Ferreira Endres, 875, no posto Shell, esquina com a Avenida Rotary, atrás do Shopping Internacional de Guarulhos, tá bom? Que foi, Bento? Conheço lá. Atrás de shopping, atrás do shopping? É. É. Rotary é bacana. Então tá lá. E... Olha só, explica pra gente por quê. Achei meio estranho, hein? Já brincou lá? O cara descobriu uma avenida legal atrás do shopping, é estranho, né? Não é, gente? Não é que vocês estão pensando. Já estive lá. É verdade? Então, atenção. Ali, ó, Carlos Ferreira Endres, 875, esquina com a Avenida Rotary, atrás do Shopping Internacional de Guarulhos, no posto Shell, está o Motinha com pedágio sem parar. Vai lá, conheça. Como que é o adesivo agora do sem parar? Não tem sem parar, instale no seu carro. Você vai adorar, né, Bento? É bom demais. O Bento tá legal hoje. Rota, tá ok? A gente fez outro dia uma live aqui no Facebook. É. E as pessoas do RG chamaram o Bota de Fábio Assunção Gordo. Fábio Assunção Gordo, tá ok? Eu acho absurdo falar assim do Fábio Assunção. É um absurdo, mas eu ri. Ele parece mesmo. Os mesmos hábitos. Fábio Assunção. O Mota que deve vir a continha. Nem todos, né? O Mota que deve vir a continha pra rádio. Ah, é? Estava no elevador, eu, ele e o Benja. Ah. Aí ele tava descendo. A gente tava subindo. Ah. Não, melhor, a gente tava no nono e o Mota queria descer. Ah. E o elevador ia subir. O Benja, aquelas brincadeiras, agarrou ele, não deixou ele sair do elevador que ele precisava. Ah, eu sair. Sei bem como que é. Diz que agarrou, não. O Mota quis ser agarrado. Eu sei como que é. Ele o Mota pra provocar o Benja é um inferno. Ele deu uma paulada no comando do elevador, que apagou tudo. O Mota? É. Ele deu um murro, uma porrada no comando ali do elevador, apagou, ficamos no escuro, não voltou e meteu um louco lá embaixo, falou, meu, apagou tudo e meteu foi. Então, na verdade, olha, atenção pessoal do prédio, não é que deu um tilt, assim, ocasional. Ocasionado por uma pancada do Mota, segundo as testemunhas. Não, esse elevador aqui do prédio, aqui, o elevador de carga ali é igual ao internacional. Ainda vai cair. Ainda vai. Pô, dá uns tá trancos ali. Mas ainda vai cair. Vai ser o Bento. Vamos ao Santos. Agora só antes de falar aí rapidinho, o jogo hoje, ele do Grêmio contra o Atlético Mineiro, que é a final da Copa do Brasil, Sombra, ela definitivamente pode dar a vaga pro Grêmio. Ou, mano, pode deixar o Corinthians muito próximo da vaga aí, viu? Porque é o seguinte, se o Atlético vencer, Sombra, abre a sétima posição, que hoje é do Corinthians. Certo. E o Corinthians precisaria, mano, de apenas um empate contra o Cruzeiro fora de casa pra seguir na... Você acredita em Deus? Não, mas a questão não é essa, ô Domingo. Você acredita em Deus? Sim, claro. Não, o Domingo acha que o Grêmio vai ganhar. Olha, não dá assim, hein? No futebol nada pode ser descartado. Não, mas é muito difícil. O Atlético não pode ganhar 2-0 e ir pra pênalti e ganhar nos pênaltis? Pode, mas é muito difícil. É difícil ganhar 2-0? Eu acho que toma um gol. O problema não é fazer dois, é não tomar nenhum. Toma um gol. Não, mano, mas não tem gol fora. Mas a questão não é essa, Domenico. Se o Atlético tomar um gol, ele vai ter que fazer 4. 3-1. Não, mano, numa final não tem gol fora. Domenico, mas mesmo assim, o Atlético, se ele tomar um gol, a casa cai. É. O Atlético hoje precisa ganhar de 2 de diferença pra ir pra pênalti, na minha opinião. Pra ter chance de ganhar. Mas, Domenico, se o Atlético faz 1-0, aí o Grêmio empata... Tem que fazer mais 2. Mas é que tá, é uma situação muito complexa, cara. Não, eu também acho, mano. Não tô dizendo que não seja... complexo, não tô falando isso. E o Atlético vai ter que ir pra cima do Grêmio, vai se abrir inteiro lá atrás. Pois é, que não é incomum no futebol o Atlético, um time melhor, ganhar do Grêmio fora de casa. A circunstância levou a uma posição complicada. Domênico, fica tranquilo, que do jeito que tá indo, vai abrir... Não, mas aí, RG, o que acontece? Corta o Domênico. É o G15, entendeu? Vai ter G15. Não, eu sei, RG, só estou dizendo, são suposições que podem acontecer no campeonato. Caso o Grêmio confirme, mano, Deus é grande. O Corinthians vai precisar vencer Deus o seu é jogo. Mais. O Corinthians ele vai entrar na Libertadores, inclusive pegando a quinta posição e indo direto pra fase de grupo. Nossa, o Atlético Paranaense é capaz de perder e o Botafogo também. Bom, vamos lá, Sombrado. Vamos lá. É o seguinte, hoje foi o dia do Elano se despedir, RG. Sim. Hoje o Elano... Bateu o martelo. Ele falou que consegue ainda jogar, tem fôlego pra isso. Melhor não, né? Mas vai, pendurou a chuteira. Chega aí. 2017. Elano já fez o papel dele no Santos, tá bom demais. Será auxiliar técnico do Dorival. O pessoal fez uma surpresinha pra ele, né? Invadiram a coletiva, o Dorival entregou a camisa de auxiliar. Legal, o Elano no Santos foi bem, fez o papel dele, representou legal. É isso aí, vida que segue. Ele namora nossa... a Neuza Estelma ainda? Ah, não, isso aí foi uma... ele pulou o muro, isso né? foi uma coletiva, foi uma... acabou? Uma folha à parte no caderno ela é dele. Bonitinha, né? Tem. Ela fazia novela. Ah, você achava tudo isso? Ah, é bonitinha. Ah, não é, é, chegou a ser interessante. Nossa, porque é legal, sim, ultimamente, né? Vó, ela tem, olha, não sei tem agora, aparecido aí. Passarinho... É? O corretivo? É, madeirada louca. Carinho e madeira, né? É, isso aí. Ô seu Bento. Oi. E nesse mundo aí do Foca News, da Speculation, rapaz, parece que tá ganhando força aí o Betão, velho. O Betão! Lembra do já do jogou Betão. Lá também, né? Foi, é um zagueiro do que joga no Corinthians? Lembra do Betão? Ah, não. Eu vi o, pera, eu vi o Narigudo falando com ele. Só o Benjamin que gosta. Isso com eu? Ele. É, ganhou força o Betão aí, velho. Eu tô doido. Fraco, hein? Que coisa. Ah, o RG, mas convenhamos, hein? O que tem lá, né? Ah, o Benjamin, que agradeci a ele, eu paguei 100 conto pra ele. Ele melou a transferência do Ricardo Oliveira também. Ele falou aí, parece que já era, hein? Valeu, Benja. Que mais, seu Bento? Falou. Solo. Chega, RG. Isso aí. E bora. O Santos pode ficar tranquilo que o São Paulo falou: não, não vamos mais querer. Ah, é? Não, foi isso aí. O Santos não precisa ficar tranquilo. Quem tem que se coçar logo é o São Paulo, porque senão vocês vão pagar um puta mico aí, meu. Esse negócio de técnico novo, comissão que fala francês, comissão que fala inglês. Não arruma jogador, não, que vocês vão ver só o que acontece. Eu sei que isso é muito estranho pra quem tá acostumado só a comer porquinho. É. Né? Mas é um corpinho, um porquinho que sustenta. Pra quem lá no quiosque sustenta. Porque ninguém dá aula de inglês em quiosque, né? Então, sustenta. Com respeito, rapaz. Sustenta. Ah. Porquinho sustenta. Olha lá, hein? Sustenta. Se coça, hein? Que se coça, fica aí. Então vai. Não fale porquinho, não. Então relacionado vai. Ao tipo fica sendo coadjuvante do porco aí no então, campeonato. Então vai. Então vai. Servindo de. Vai. Vai, ô trouxa. Quer dizer que você não vai pra. Se fosse eu, pô. Já ia falar um monte se trouxa. Você é vaselina, Zé. Eu, você. É vaselina, é um bundão. Eu vou falar onde eu vou botar vaselina. Você é moleque e bundão. Não, não é isso, não. Tá? E vou falar na tua cara aqui, ó. Que é isso? Você é moleque e bundão. Bundão! É isso! Ah, que gostoso! Ó, ô Domingo, transformou, hein? Posso falar? Falou no ouvido e transformou. Pela primeira vez, eu ganhei um perdigoto de um cara do Clube da Voz. Isso aí. Guarda isso, isso aí. Isso aí, ó, vou deixar. Isso é uma honra pra mim. Não, foi perdigoto de color. Não, mas parabéns. É, sem intenção. Hoje foi dia de apresentação do Wellington Nem. Certo. Foi apresentado, falou que recusou alguns times da Europa, preferiu jogar no tricolor. Tava com vontade de voltar pro Brasil. E o bonito aqui, hein? Camisa que o São Paulo vai usar em homenagem à Chapecoense. Muito bonito, senhor. Não, acho que não, né? Não, deve entrar em campo só. Vai entrar com tirar. Ela. Não, acho que vai jogar. Não, senhor, vai jogar com ela. O São Paulo vai? Vai jogar. Que eu saiba, vai jogar com ela. Camisa de jogo. Ei, camisa de jogo? Não, porque o Palmeiras. Você tá falando que não pode? O negócio é o seguinte: é que o Palmeiras ia usar o símbolo da Chapecoense. O São Paulo vai. Então, vai. Mas o São Paulo usa o símbolo dele junto com o símbolo da Chapecoense. O Palmeiras ele usa o uniforme da Chapecoense e o Vitória também. Então a CBF pediu para que não houvesse tal fato, porque isso poderia gerar uma manobra jurídica. As pessoas falando, pô, era o Palmeiras ou era a Chapecoense? Eram duas Chapecoenses em campo. Entendeu? Mas São Paulo ele vai colocar o escudo da Chapecoense dentro da sua camisa, mas ele utiliza o símbolo dele também. Ainda mais, né, mano? Que tem times do Sul de olho pra pegar qualquer gafe. Na nossa transmissão online, no estádio, na 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Bonita, o Sérgio Louco agora posta a camisa. É uma camisa toda preta, né? Com o símbolo do São Paulo. Né? Não, é preta. Não, ela é preta. Aí com o símbolo do São Paulo do lado esquerdo do peito, do lado direito, Chapecoense. E Força Chapé, né? Força Chapé legal. Em verde também. E também, se eu não me engano, tem detalhes em verde nas mangas. Nas mangas, parabéns. A camisa é legal, viu? Parabéns. Isso, inclusive, foi aprovado dentro do Conselho do São Paulo. Pelo menos neste momento, São Paulo foi muito grande em ignorar, porque é preto, é verde. É. Tudo bem que o preto faz parte do seu uniforme, mas e daí? O verde foi inserido, o verde que é do rival Palmeiras, mas o verde que antes mais nada é da Chapecoense. Também é dos caras, mano. Exatamente. Então, assim, não teve que ficar se submetendo aí a. Oh, bacana. Agora, por que liberou pro São Paulo a camisa e não pro Palmeiras? Calma, aí é outra história. Eu fiquei na dúvida. O que eu li é que a CBF teria pedido pros clubes para não alterar os seus uniformes, alegando que amanhã alguém poderia querer entrar na justiça querendo anular jogos onde tivesse time que não estivesse com o seu uniforme. E aí? Nas entrelinhas dá para entender, olha, não vamos dar pano para manga, porque tem um clubinho lá do Sul... Que tá louco, Louco pra achar um problema pra acabar com o campeonato. É o estatuto do torcedor, né? Aí entra torcedor laranja. Baboseira, né? Gigante. Os caras podem arrumar um torcedor laranja assim. Mas sim, parabéns. Então... E os goleiros vão jogar de branco e verde. Boa. Muito legal, muito bacana. É isso aí. Bom, o que tem falar de... nada, não. Acho que o que tem de fundamental hoje das manchetes de São Paulo é isso. É só isso, Sombra. Tranquilo. Rolando muito, Tá bom. Estádio 97 da Energia 97 também tem oferecimento do Extra. Pera aí, vamos falar de Corinthians, vamos falar de Palmeiras. É isso aí, amigão. Você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs pra você. E pensando em chamar os amigos e a família, você vê um jogão em casa? É, Motinha. É dia de jogo, jogo dos bons. Então é melhor abastecer a geladeira com muita Brahma para ver seu time dar show de bola e tomar aquela Brahma bem gelada. Os craques do gramado vão entrar em campo, para a grande rodada do campeonato. Mas e você? Fala para mim, e você? É hora de fazer as compras e organizar a torcida e para isso não pode faltar Brahma. O Extra Gol tem ofertas imbatíveis para você curtir o futebol com os amigos e a família. Porque você sabe, no Extra, o dono da bola é você. Aí é só escalar a Brahma gelada para toda a torcida. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece o Extra Gol, você merece Extra Economia. Mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação, viu, Sombra? Com certeza, Benjamin. E que notícia bacana, olha, eu sei, ainda é prematuro, mas identificaram qual era a bactéria que estava causando a pneumonia no zagueiro Neto. Boa notícia, hein? Você sabe, gente, porque hoje em dia nós temos uma gama de bactérias enorme. Então, às vezes a pessoa está doente e os médicos têm uma grande dificuldade de identificar as bactérias. E muitas vezes pode ser uma bactéria que nem antibiótico tem. Sim, sim. Existem, inclusive, as superbactérias, né? Bom, mas isso é um papo mais para eu que sou hipocondríaco. Agora, identificaram a bactéria que está lá causando a pneumonia no Neto. Legal, cara. O que, de certa maneira, pode trazer o caminho agora para ter um antibiótico que mata essa bactéria. Agora, o estado dele ainda é crítico. Nossa. Já o Alan Ruschel já está andando até, olha que legal. Falou já tá hoje, caminhando. Legal. Eu vi um vídeo dele na TV agora. Isso aí. Acabei de ver também. Pô, que bacana. Andando, né? Com ajuda, né? Rapaz, você imagina esse cara na hora que ele sair do hospital, que loucura, meu. Como é que ele chegar no Brasil? Todos lá, né, mano? Tem que ser recebidos como heróis, né? Todos, mesmo. Assim, heróis que morreram e heróis que viveram. Com certeza. Dois níveis agora, velho. Manda aí a sua mensagem no nosso WhatsApp. Manda aí, 94-353-0150. 94-353-0150, tá bom? Mande sua mensagem pra nós, mensagens de áudio, tá bom? É isso aí, as melhores, as mais criativas, as mais inteligentes, as mais divertidas, vão pro ar. 94-353-0150, no oferecimento de Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan, Bento. Corinthians. For me, Corinthians. Coringão, Coringão. Oi, irmão, tudo bem? Beleza. Aliás, quando você quiser mudar isso aí, não é muda. Viu? Sim. Vamos aí, Bento. Beleza? Ó, tudo tranquilo, viu? Tranquilo. Mano. Eles querem tirar o Bruce Dickinson desses gritos aqui, ó. E falam que é. E querem colocar tipo um sertanejo. Pega um vocalista e sertanejo. Podia aí. Por que não pega esses que fazem segunda voz? Hã? Aí é bom. Porque aí não tem... Não tem a chamada. Mas peraí, o Juliano, ele faz segunda voz. Quem? O Juliano, da dupla Henrique Juliano. O Matheus faz também. Isso aí também faz, o Matheus também faz. O Teló do Michel também faz. Quem? O Teló do Michel. O Teló do Michel? Henrique e Juliano Teló? É da hora, mano. Henrique e Juliano é bom. Você é parceiro, quando é você quiser ir no show dele, mano. Valeu, Bento. Tamo junto. Rodaço. É nóis. Palmeirense. Seu Bento, ele não, seu Bento não dá ponto sem nó, não, né? Sem ponto sem nó, não. Sertanejo, como tá em evidência, ele vira amigo de todo mundo. Mas ele já abriu o show dos caras. Eu sou o Bento aqui, então, velho. E tá certo, sou cara. Bento, sou Bento, faço o estádio. Ele montou o palco, ele montou o palco do... Deixa eu mostrar pra você, ó. Esse é o Bento. E aí, Bento, esse aqui é o Pagani. E Pagas. E aí, Bento, beleza? Galera, agora o Bento. Então, vamos falar do Corinthians. E aí, vamos aí, Bento, é nóis. Você não sabe, esse homem subiu. Você não sabe, vamos falar do Corinthians. Esse é antigo. E o pai do Santos. Vamos lá, beijar, nós aqui. Cara, você vai fazer. Eu ainda vou te ver fazendo stand-up. Pedir uma oportunidade. E agora ele tem um personagem que é o atleta de crossfit. Você precisa ver. Mas ele tá desenvolvendo. Ó, tá, A boca do Sombra, cara, eu vou contar depois. Ah, é, você conheceu a boca dele? Me dá uma gorada nos bagulho, né? Não, gorada não. O cara. Que boca Sombra, gostosa, né? Ele, quando ele fala esses negócios que ele vê, visionário. É visionário, exatamente. Ah, é. Pô, outro dia eu previ a própria batida de carro, cara. Tá. Como assim? Ivete Sangalo. Juro por Deus. Nossa, a sua própria batida? Juro por Deus. E você sonhou? O que foi? Conta aí. Não, eu tava no táxi, no banco de trás. E aí? Tava ali mexendo no celular, de repente veio uma ideia na minha cabeça de um carro bater na lateral do táxi. Você tá brincando? É. Sabe como veio a ideia? Eu falei assim, tava tipo assim, né, meu? Mexendo no celular, falei assim, pô, a gente fica aqui meio distraído, de repente nem nota, vem um carro, bate, você vai pro saco, né? E aí? Beleza, cara. 3 quarteirões, entrou à direita, pum. Cruzamento, pau! No lado? No mesmo lado. Caramba. Caraca, velho, que boca, hein? É, o Sombra tem uns... O Sombra é visionário. Não, é visionário, mas é o que isso aconteceu, aconteceu. Aconteceu, não, aconteceu Sombra... também comigo. Mas enfim, vamos lá. Foi, como é que chama aquele filme lá? Premonição. Premonição, velho. Ó, Fagner e o Wilson estão liberados. Wilson, eu gosto. Wagner melhorou o olho. Eu gosto, Wilson. Gosta? Gosta, Wilson. É, o Wilson também estava abalado com a história da Chape, parece que tá bem agora, não tá 100%, mas tá confirmado, então, completo, mano. Tá completo o Corinthians, o jogo contra o Cruzeiro. O único problema é do Wagner, tá com cheiro de arroz queimado o Wagner, hein? Então, Bento, o Corinthians tá esperando a baixa do gravame ali, mano, mas... Tem hora que quando o arroz... Da baixa do gravame do Wagner lá. Às vezes tem hora que o arroz queima, mas você tem um feijão ali, às vezes o arroz não faz falta quando queima. Mas o caso do Wagner aí, Bento, eu acho que é um caso aí que vai demorar ainda um certo tempo. Eu acho que o Corinthians vai acabar, por mais que o empresário dele, o agente dele tenha dito que já tem aí um pré-acordo aí com o Corinthians, que quando liberar tudo o jogador assina. Eu não sei não, acho que o Corinthians vai acabar meio que desistindo dessa contratação, porque o Corinthians também não pode ficar esperando a boa vontade do time chinês. E outra, se fosse um jogador aí que fizesse grande diferença, se a gente estivesse vendo o cara aí jogando em alto nível, tudo bem, valeria a pena até esperar um pouco mais. Mas o Corinthians, eu acho que ele precisa se calçar em uma outra contratação. Estão falando no Rio de Janeiro que o Diego Souza pode voltar pro Vasco, velho. O Diego Souza no Corinthians, imagina, Benjamin, nunca jogou com a camisa do Corinthians e já ia chegar como ídolo, mano. Diego Souza ia ser da hora, mano. O bagulho ia ser da hora. Sem contar que o Diego Souza jogou muita bola, cara, nesse campeonato brasileiro. Jogou mesmo. É, com um time do Sport que é extremamente limitado, cara. Não, ele comandou o meio campo ali, cara. Ó, verdade. O Diego Souza, cara, ele só pode ter ficado atrás de 4 jogadores aí, que são os 3 do Rio ali, o Camilo, o Diego e o Scarpa, e talvez o Otero do Atlético Mineiro. No restante, ele foi melhor do que o Douglas no Grêmio, ele foi melhor do que o Cueva no São Paulo, ele foi melhor do que, sei lá, o Moisés no Palmeiras, porque o Moisés ele jogou muito, mas o time do Palmeiras era muito melhor do que o do Sport. E o Diego Souza Moisés, não jogou não. Jogou sim. O Moisés ele jogou muito na reta decisiva, mas a chegada do Moisés ele não chegou jogando essa bola que ele terminou o campeonato. O Diego Souza, ele foi linear o campeonato inteiro. Tá louco, mano. Que bobagem. Eu acho. Diego Souza jogou muito nesse campeonato brasileiro. Eu não tô falando que até falar que jogou bem sim, mas mais que o Moisés. Eu acho que a primeira passagem dele sim, mano, no Esporte. Imagina, jogou muito o Diego Souza, Regi. Jogou muito. O Diego Souza tirou o Esporte da zona de rebaixamento, cara. Os números do Diego Souza no Esporte nesse campeonato são muito bons. Jogou muito. O Diego Souza, ele espancou o Grêmio no Sul, velho. Ele tem assistências, gols, são muito bons. Ele jogou mais que o Malone, será? Vocês acham? O Daniel Nepomuceno, vocês conhecem? presidente do Galo. Sim, ligou pro Diego Souza e falou: como é que você fez pra ganhar do Grêmio sozinho aqui no Sul? Precisamos fazer a mesma coisa que você fez naquele jogo. Ah, mas era o Grêmio reserva. Não importa, era Grêmio. Responde, mano. Jogou mais que o Malone ou não? Jogou mais. Olha só, hein? Então ele jogou muito. Mas na primeira. Souza, que você deu? Na primeira ele arrebentou. Não, na próximo joguinho de videogame, a capa vai vir o Malone. E ou o Diego Souza. É, a diretoria do Corinthians aí também no próximo jogo do Coringão. O Corinthians depende da vitória contra o Cruzeiro pra permanecer com interesses no Campeonato Brasileiro, independentemente do que aconteça hoje na Copa do Brasil. O Corinthians ele tem que jogar para tentar pegar a sexta vaga, independentemente do Atlético vencer hoje ou não e abrir a sétima. É, mas a diretoria do Corinthians aí, ela vetou mesmo o uniforme verde. O Corinthians ele não vai jogar com uniforme verde ou com detalhes em verde contra o Cruzeiro para homenagear a Chapecoense. Mas a diretoria do Corinthians, ela encontrou uma outra alternativa para poder ajudar. Seria doar um espaço na camisa para que a Chapecoense pudesse anunciar o que ela bem entendesse. E aí as diretorias estão conversando ainda para ver o que a diretoria da Chapecoense tem em mente para que o Corinthians possa estampar na sua camisa e ajudar a Chapecoense de alguma forma. Mas aquela que seria a mais top... É, eu também acho, cara. Foi brecada de uma maneira ridícula. É, eu também acho. A diretoria do Corinthians acabou... Blogueiros. É, então, a diretoria do Corinthians acabou Como que disse o superintendente de marketing? Os conselheiros blogueiros. A diretoria do Corinthians acabou não querendo comprar essa briga, porque entendeu que não valia a pena, porque depois ia ter que dar inúmeras justificativas e isso ia gerar pano pra manga. Mas a diretoria do Corinthians encontrou essa alternativa para ajudar a Chapecoense. Independentemente aí de usar verde ou não, apesar de eu achar uma bobeira também, eu acho que poderia usar. Eu não veria nenhum tipo de problema. Mas o importante agora é a solidariedade e todo mundo tá unido para que possam ajudar a Chapecoense / família dos jogadores que precisam também. Muito bem. Eu só dar uma opinião antes de continuar. Boa noite. Calção, e aí? Calção. Boa noite, Calção. Tudo bem, Calção? Boa calça. Lemão? Derbal. Ah, Derbal. Eu acho que todo mundo na vida... E aí não deveria ter esse problema de preconceito, deveria usar verde. Deveria experimentar o verde. Mas qual verde você está falando? Que foi? E verde você está falando? Então, deveria experimentar o verde uma vez na vida. Experimentar o verde. É, em Amsterdã os caras usam tranquilo. Com certeza, e não tem problema, né, Pagani? O que você acha? Eu acho também, concordo com você, Calção. Ele que me apresentou o verde. Você come alface, Calção? É, com certeza. Próximo. O de chava alface. Mas não é pra enrolar o alface, é pra comer o alface. De chava é pra digerir melhor, meu. É verdade. Porque dizem que quando você come alguma coisa fria... muito picadinho, bem picadinho. É, demora mais pra... Couve. E você... Couve. Também. Couve é bom também. Hortelã. Hortelã. Hortelã é bacana. Quer fazer um peão aí você lá em Amsterdã. Com certeza, é uma viagem boa. Fazer um peão. É uma... A oitava maravilha do mundo é Amsterdã inteira. Amsterdã, pra quem não sabe, as pessoas podem fazer uso de algumas substâncias tóxicas, mas dentro dos bares que são dedicados a isso. Agora, uma substância que não mata, mas engorda, né? Mas é engraçado. Os caras, fome, né? Os caras vêm de cogumelo, as caixinhas de cogumelo ali, os negócios. Pô, eu sei de manhã, é uma delícia. Mas vou te falar, cara, você já tomou algum chá alucinógeno? Não, você tá louco. Mano, peraí. Nem o Santo Daime. Você nunca tomou lá? Eu acho que eu sou a pessoa mais... com cogumelo? Vem cá. É bom demais, hein? Acho que daqui do programa, com certeza, eu sou o mais conservador, o mais careta... O cara vem achando que eu vou provar chá de cogumelo. Eu tomo café da manhã com o Santo Daime. Não, mas o lírio dá pra tomar. Que lírio? Se não for muito concentrado, se não for com dois. Já ele pergunta se você já lambeu as costas do sapinho lá. Sabe, não, mas sapinho, tem um sapo lá que dá um barato. Sapinho que deixa um barato? Tem um barato que dá um barato. Meu amigo, o sapo Justino. Ó, isso é o problema não é lamber o sapo, a região. Isso é lamber o saco, velho. Lamber a costa do sapo? Não. Tem um sapo que ele tem uma toxina nas costas dele. Tem duas glândulas que ele tem nas costas. E esse sapo, quando você o assusta, Justino, ele libera essa toxina aí. É pra enganar o... Esse sapo, não é amigo do presa, Tobias? Não, predador. O Tobias, ele montou nele e o mano tem razão. Não, mas é verdade. Mas eu tô falando sério também, como não é verdade? Não, porque senão a gente vai ter ouvintes aí que vão estar sem dinheiro. Aí os caras vão pegar qualquer sapo na rua e vão lamber. Você tem que lamber o sapo certo pra dar... Vai lamber o sapo errado. Só os que falam. É o sapo cururu. Só o que responder, você dá boa noite. Responder, você lambe. Ele fala? O Justino fala. Mas eu nunca vi um sapo que fala. Ele fala em arroteios. Esse sapo aí, se você der uma lambida nas costas dele aí, que ele tem essa substância, essa toxina... Dá uma brisa. Dá um barato, velho. Nossa, você pula igual ele, velho. Mas isso aí é perigoso, velho. Não façam isso, não, porque isso é perigoso. Um café da manhã bom pra todos aí, uma dica, vai. Um sapinho. É torrada é, com cream cheese e Santo Daime. Pra você. É, tem os caras que... Santo que Daime. Vão e não voltam, né, velho? Santo Daime não, é tranquilo, né? É. Ah, tranquilíssimo. Já tomou? Todos os dias fica tranquilo. Ah, então é tranquilo, sim, não. É. Tranquilo. Ó, vou providenciar um chá e vamos fazer um dia o programa e todo mundo tomando um chá. Boa ideia, vamos fazer Chazinho. Todo dia isso. Vamos ver o que sai aqui. Vamos fazer todo dia, mano. Vamos ver o que sai aqui, mano. Mas daqui do programa, quem tem cara meio de Santo Daime, meu? Benjamin. Meu? Yeah. Ah, Benjamin. Olha o tema. Faz aquela linha meio alternativa. O sapo, obrigado, Igor Mendonça aqui, ó. Aquela coisa meio assim, a David Gilmour. Ele é meio hipster, né? Ele gosta. O sapo é o ponta de flecha, velho. Olha lá. Então, se você quiser um barato aí, entra no Google Imagens aí, dá uma olhada no. Ponta de flecha? No sapo, ponta de flecha. Pô, isso parece nome de. E o Lamba. Nome de pai de santo. Nome do pai de santo. Pai de santo, ponta de flecha. Os índios usam passa a ponta da lança ou da flecha lá. Pra matar, né? É, nas costas, ele tira aquela viscosidade e depois manda a bala. Puta, aquilo bom de pegar. Mas o que põe na ponta da flecha, os índios põem um negócio chamado curare. Não, mas tem o do sapinho também lá. Eles estão falando mal de índios. Pode pesquisar. São fascista, fascina. Não, é defesa deles, cara. E só uma coisa, pra quem tem gastrite, eles usam, faz chá com unha de dragão. Mas que isso? Quer saber como é que funciona o negócio do sapo? Isso é um druida do Game of Thrones? Não, o druida ele é bom pra seguir. Olha aqui, ó. O negócio do sapo é o seguinte. Não, o druida é um bruxo. Então, você tem que matar o bruxo numa noite ímpar do ano bissexto. Aí você cura a cegueira. O negócio do sapo é o seguinte: essa prática aí teve início lá em um dos estados da Austrália, né? Que é o Queensland. O procedimento inicia-se apertando com força a nuca de uma espécie adulta do sapo do Colorado. Após alguns segundos, as glândulas de veneno do animal, que fica situada atrás dos seus olhos, secretam uma substância leitosa, cujos elementos ativos se assemelham à estrutura química do LSD. Eu queria ver o Mota ali nesse texto. Os amantes do bicho, cujo nome científico é Bufo alvarius, chupam a droga diretamente do sapo. A bufotenin do sapo. A bufotenin é uma substância de defesa presente em todos os sapos, mas apenas o colorado River Toad também produz a... Nossa, essa palavra aqui é complicada. Dimentiripitanin. Soletre. E as substâncias juntas foram um coquetel bastante alucinógeno, essas substâncias juntas. Caramba. Mas eu acho que há outros sapos que também têm essas glândulas com uma substância leitosa. Você tem um monte de... É porque quando eu estudava, isso aí anos 80... Aqui, ó, um robusto sapo que pode ser encontrado no mercado negro por aproximadamente 8 a 10 dólares, desde que seja bem tratado e devidamente alimentado, pode ser ordenhado diariamente durante muitos anos. Olha que gostoso. Olha só. Olha. Em ordenhado. Caramba, hein? Você sabe que o queijo obrigado mais caro... Obrigado aí, o Pagani, que mandou o seu xará lá. Valeu. Esse conhece porque conhece. Ele trabalha com pet. RG, você que gosta de queijos. Sim. Calma, já vamos falar do Palmeiras, do Cuiabá. Calma, já... Ah, vou falar de sapo, meu. Falando de ordenha, velho, o queijo mais caro do mundo... Custa, queijo mais caro, custa €1.000 o quilo. O cara vende aqui na rádio, né? Ele vende de vez em quando. E é feito... €1.000? €1.000 o quilo. Porra, que é ouro? Na região da Sérvia. Nossa, e ele é feito com leite de burra. Então chega lá burra, na... vai lá na jumenta, ordenha a jumenta. Jumentinha, velho. E sabe por que é tão caro, velho? Por quê? Porque é bom pra caramba. Mas uma jumenta só dá 25 litros de leite no ano. No ano? No ano. Aí tem que ser caro, né? Aí tem que ser caro. Aí não tem jeito. Eu vender queijo aqui na rádio com o representante de... da BV, pra você financiar o queijo aí. O cara sabe onde tá morando? Em Londres. Não, o pai vem de vez em quando. O pai vem e falou, ele tá sumindo aqui, ele pegou dinheiro e comprou uma casa em Dubai. Só o trouxa comprava, porque ele vinha com aquela cara de coitado aí. Eu ajudava o cara. Né? Ajudava, né, senhor? E só eu comprava. O cara só tem que ir gordinho lá, nem vou mais lá comprar. Nem vem mais, né? Não, nem mas vem. Mas que história é essa do cara que vinha vender queijo na... Ele vem aí. É um grandão, não vem mais. Aí ele colocava os queijos pra você fazer degustação e tal. Na cozinha. Ah, mas é mó bica, mano. Sabia disso. Mas o cara pousava o helicóptero dele aqui. Mó bico o queijo do cara. Queijo, lá. O quê? Quanto que era o queijo? Não, o queijo mais barato se financiava ali 10 em 10 vezes sem juros. Não, ele passava em 3 vezes o queijo, mano. Queijo branco em 3 vezes, você já viu isso? Claro que eu fui pelo preço que ele cobrou. É mesmo. Pô, é verdade. Era que um cara que eu fui passar o cartão, não tinha limite, velho. É mesmo, velho. Não, vocês estão de zoeira. Eu falei, um dia ele ficou bravo comigo, velho. Vocês estão de zoeira. Aqui é legal, mano. Ele aloprou na cara do Rony, cara. O Rony é bom. Fala aí, Bento. Continuando com as manchetes. Opa, é nós, o campeão. Ô, Domênico. Fala aí, vovó, é o campeão. É o campeão. Fala aí. Hoje foi dia do Gabriel Jesus conversar com a imprensa. Foi embora, né? E perguntaram porque ele não vai participar da última partida. Ele falou que já estava na parte do cronograma, isso aí, já estava combinado. Então está indo embora, vai pegar umas férias, fazia 2 anos que ele estava com férias, aquela coisa, né, Domênico? Agradeceu todos os treinadores. Menino bom, deixou 2 títulos aí pro Parmeira. Os últimos anos, quando ele foi profissional, um título, quando ele foi profissional, um ganhou. Título por ano. Um título por ano. Então tá indo embora, segue a caminhada aí o Gabriel Jesus, então não tá lá em campo. Aliás, nem, não sei, acho que esse domingo deve jogar o Evair. Deve jogar qualquer um, né, seu Bento? Ademir da Guia vai estar lá. Eu vou botar 8. É bom, pô. Vou entrar no campinho. Você tá com... Eu vou botar 8 pra jogar. Exatamente. Olha, o seu Bento, o Palmeiras tá de férias, né? O Palmeiras conquistou já o que queria. Que se dane o último jogo, né? Essa é a verdade, né? E o Cuca se dane o último jogo, né? Não tem mais importância alguma. E o Cuca esteve no Globo Esporte. E ele deu a entender que... Ele volta. É. É, o seu Bento, na verdade, o Cuca, ele precisa de uns 6 meses pra colocar ordem na casa dele. Então o Eduardo Batista segundo só tem 6 falou. Meses de trabalho já, no Palmeiras? Olha, sobre aí que prestigiado. Tá. Aí que tá, eu não sei, é uma incógnita. O Eduardo Batista é uma incógnita dentro do Palmeiras, seu Letre, né? Letre. É verdade, incógnita dentro do Palmeiras, porque ele pode vir e ser um baita de um treinador e ganhar tudo, logo de cara aí, conquistar vitórias e tal. Sim. Como pode ser um treinador que venha e seja aquele treinador que ganha uma, perde uma, ou pode ser aquele treinador que não ganha nada, né? Aquele cara que vem, chega, como foi o Gareca, caso do Gareca que chegou e perdeu um monte. Né? Tudo pode acontecer. Não, é verdade, mas esses treinadores que chegam, que são novos, principalmente no caso do Eduardo Batista, que é um cara que ao longo da sua carreira pegou 3 times, ele pegou lá o Sport, foi bem pra caramba, aí o pessoal do Fluminense chamou ele, que é um time grande. Sim. Não foi bem, foi mal pra Mané. Mas só lembrando que foi pra agora pra Ponte, foi bem. Então, assim, o time pequeno ele funcionou. Ele não tava tão bem no Sport mais. Ele tava mantido. Tá em decadência. Isso. Já dizia até que ele ia ser mandado embora. E aí tava bem. Então, assim, é um treinador novo. É um treinador novo no futebol brasileiro. Não conquistou nada e pega um time. É igual o cara que acabou de tirar a habilitação, como disse o Mano, vai pegar aquele carro zerado, o carro mais caro do mundo. Assim, ó, é teu aí, dirige aí, filho. É, eu acho que é arriscado assim, demais, cara. É um risco que o Palmeiras está correndo. Por outro lado, se você olhar aí os treinadores que tem no Brasil, você não tem treinador hoje. Não tem o que fazer. À disposição, qualquer treinador que viesse para ocupar o cargo do Cuca seria contestado. Claro. Qualquer. Pode pegar qualquer um. Mas não ser que o Tite saísse da seleção e falou, não, vou treinar o Palmeiras. Que não é o caso, que ele não viria. Pelo amor de Deus, me respira. Mas eu viria. Eu acho que o melhor teste para o Eduardo Batista é esse. Acho que o único que não seria contestado é esse, era o Tite, RG. O resto, qualquer um. Até o Abelão, que eu acho que é o treinador. Ah, eu não gosto do Abelão. Não, mas é um treinador que, pelo menos, é um cara que pegou time grande, ganhou Libertadores. É um cara que tem uma carreira vitoriosa, não é um cara que... Né? Mas como aposta... Mas mesmo assim, seria um cara contestado, mesmo ele. Como aposta no novo, eu acho que tá tudo certinho pro Eduardo provar que realmente... É, ou ele vai agora, ou vai mais. Qual o problema? Ou ele segue a carreira dele mesmo, ou ele vira treinador, RG, como foi o caso do Estevão Soares. O Estevão Soares, que é nosso amigo, tudo, Sombra, ele teve a oportunidade de treinar o Palmeiras, até que ele foi, não foi mal, não. Mas até não era que um time tão bom como esse. E não era. E não era tão bem. Então. Mas quando venderam o Wagner Love, naquela época, acabou de ferrar o trabalho do horário. Não é o caso do Eduardo Batista. Né? Ele só está perdendo o Gabrielzinho, o Jesus. O resto tá tudo aí. Ele chega ele pega um esqueleto formado de um time bom. Mas deve ir mais um ou dois, hein? Não, tudo bem, irmão. Mas deve um a mais, mas reserva. Tá. Desses titulares que vem jogando, não. O cara, chega num time que não tem crise, sei, né? Campeão. Não, eu sei. Nossa, eu tomei umas pedradas hoje na hora do almoço, porque eu falei que o Palmeiras não perde nada. se o Palmeiras contratar o Lucas Prato, velho. Porque na boa, Domênico, eu não tô julgando aqui o que será o futuro, eu tô julgando o presente. Nada, eu acho igual, é melhor pro Jesus, eu acho. O Lucas Prato hoje na minha visão, é um jogador muito mais completo do que o Gabriel Jesus. Eu o Gabriel acho... Jesus, ah, ele tá dizendo, não perde nada com relação a sai um e entra o outro. Se o Palmeiras conseguir contratar o Lucas Prato, porque todo mundo, ah, como é que será o Palmeiras aí pro ano de 2017, etc e tal. Ele é mais decisivo. Hoje, cara, o Lucas Prato é muito mais goleador do que o Gabriel Jesus. Acho. Perde muito menos gols. Tá na cara que o Gabriel Jesus, ele tem tudo pra no término da carreira. Vai, no né? término da carreira dele, ele vai ser muito mais jogador que o Lucas Prato. Só que pra hoje, hoje, especificamente hoje, que dia que é hoje? Dia 7 de dezembro de 2016. O Prato, se tivesse que escolher daqui a meia hora um e outro pro meu time, camisa 9, centroavante, eu prefiro o Lucas Prato. Mas eu falei pro Lolo outro dia no cafezinho da rádio. É, olha só. Eu concordo, viu? Não, tudo bem, eu não vou discordar, mas também não concordo. Eu acho que assim... Eu discordo. Eu acho que o Gabriel Jesus é um jogador, é um baita no jogador, ele vem jogando muito. Mas eu também acho. Já estava habituado ao ambiente do Palmeiras. Eu não sei, de repente o Lucas Prato, ele vem e não se ambienta. Tem isso também. O cara às vezes... Difícil, não, gente, eu estou dizendo uma coisa que pode acontecer. O futebol nos traz essas essas curiosidades. O Barrios caiu do cavalo. Tem? O Barrios, ele vinha bem. Não dá pra comparar o time dele. Não, nós estamos comparando o nível de aproveitamento, mano. Mas o Barrios era um cara muito bem falado, era da seleção do Paraguai. E no time dele jogava muito, vem o Palmeiras. Seleção do Paraguai, o Samuel aqui da portaria do prédio, aí um abraço pro Samuel, que é palmeirense, não, ele jogaria lá também. Não, mas não é isso que estamos dizendo. Agora, o Prato, ele pode vir. O Prato é da seleção da Argentina, então, é uma seleção muito mais qualificada. Mas não vamos esquecer aqui que teve uma época que o Palmeiras estava entre escolher entre Pablo Mouche e o Prato, e o Palmeiras preteriu a vinda do Mouche. Não, preferiu. Preferiu, desculpa. Mas não foi assim. Na verdade, preferiu o Prato. É, isso. Mas não foi assim. Isso, preferiu o Prato e preferiu. O Prato era na verdade, mais caro. Não, então, mas na época aqui ninguém falava do Prato, porque o Prato não acontecia. Não. E muitas pessoas e muitos jornalistas diziam: esse Mouche é melhor que o Prato. Falavam ou não falavam, MG? Falavam pra caramba. Mas a avó falou do Prato. Aí quando o Prato apareceu aí no... Acho que foi no Atlético mesmo, né, MG? Acho que... Ou não sei se ele apareceu antes. Acho que foi no Atlético. Acho que foi. Aí começou a jogar. Aí você vai falar: olha, o Palmeiras errou a contratação, hein? Não era o Mouche, sim, era o Prato. Mas eu falei dele. Falar agora, depois de pronto, é uma coisa, hein, Sombra? O Prato acabou o campeonato com 5 gols, é isso? Não sei. Mas eu tô dizendo, Sombra, eu não trocaria. Se você fala pra mim: você tá os dois aqui pra você, é o mesmo valor. Gabriel Jesus e pra... Eu não troco. Eu ficaria com o Gabriel Jesus. Eu não troco. Não troco, porque um é mais novo e tem mais novo, mais rápido, versátil. Tem o drible. Tem o drible. Mas não é opção de trocar. O Prato é finalizador. O Prato é aquele cara de área que finaliza. O Gabriel acabou com 12 gols. O outro acabou com 5. Olha, o outro fora da área. Não, e peraí. O Gabriel acho que só fez 10. Ô, Lolo. Lolo. Fala, vó. 12? 12? 12? 12? O outro acabou com 5, velho. Lolo. É, também, né? Mas precisa ver quantos jogos um jogou e o outro. Deixa a vó falar, gente. Só pra explicar. Pode explicar. Porque a vó não é cornetarista esportiva, né? Ah. É comentarista, vó. Eu sei que a senhora gosta do Prato. Mas eu falei do Prato quando o Palmeiras estava no contratamento e eu vi alguns jogos, né? E eu falei que ele era bom. Falou que era bom. E eu queria. Aí não veio, e depois ele jogou. Agora, se você pudesse escolher, era o Jesus. Mas o que o Tartaruguinha falou, tem razão. Quem é Tartaruguinha? O maninho parece a Tartaruguinha que eu tenho em casa. Parece, Tartaruguinha? Por que você acha que ele parece? Ela tá sumida há 3 meses que não aparece. Eu deixo a banana, volto, tadinha. Tá tudo comido. É. Será que morreu, vovó? Precisa fazer simpatia, vó. E outra coisa, hein? Só pra terminar aqui, o Sombra precisa continuar o programa. Você tá falando pra caramba, vó. Peraí, eu volto pra falar com vocês aqui. Vai ter a coletiva do Lucha hoje aí, que foi embora do Palmeiras. Lucha? Cuca. Já foi. Cuca, pô. Aí vai falar agora? Não, depois, né? Gravamos aí a coletiva. Que você gravou aí? Então daqui a pouco a gente tem um... Coletiva aí. A gente vai trazer aqui pra você. Do Cuquinha. A coletiva do Cuca, né? Falando sobre sua saída do porco, tá bom? Tá bom. Ó, e tá rolando agora o pedágio Sem Parar Estádio 97 em Guarulhos, no posto Shell. Sabe quem tá lá? O Mota. Lá na Avenida Carlos Ferreira Endres, número 875. Número 875, tá bom? Lá na Avenida Carlos Ferreira Endres, posto Shell, número 875, esquina com a Avenida Rotary, atrás do Shopping Internacional de Guarulhos. Passe por lá, vários entrarão para bater um papo com a gente ao vivo aqui no Estádio 97. Você também concorrerá a bonés e camisetas do Estádio 97 e você vai conhecer um pouco mais do Sem Parar. Como que funciona o Sem Parar? E agora, com seu novo adesivo, hein? Participe! Olha só, amigões, o ano tá acabando e 2017 já tá logo aí. E provavelmente você já fez aqueles seus planos pro próximo ano, certo? Só que tal dessa vez você fazer planos que realmente você vai conseguir realizar? Por exemplo, como comprar uma Honda nova. É isso mesmo. Com o consórcio Honda, você realiza a compra ou a troca de sua motocicleta de uma forma programada e com parcelas que cabem no seu bolso. E o jeito mais fácil e barato de realizar esse seu plano é o melhor de tudo. Sabe o quê? Você não paga juros. É o melhor de tudo. Vou repetir, olha que frase bonita. Você não paga juros. E olha só que moleza. Com parcelas a partir de R$ 104,00 mensais, você realiza seu sonho de ter uma moto Honda. E o melhor de tudo, você não paga juros. É isso mesmo. Então não perca tempo. Vai agora, vai amanhã, vai depois de amanhã, vai semana que vem, mas não deixe de ir a uma concessionária Honda. Faça o seu consórcio e comece 2017 realizando o seu plano. E não se esqueça, hein? O ouvinte do Estado 97 que ligar aqui durante o Estado 97 fala a seguinte frase: consórcio Honda é fácil, barato e sem juros. Conquista um par de ingressos para participar do Estádio 97 ao vivo lá no Banco Honda Hall no próximo dia 12 de dezembro, com tudo incluso. Entrada, comida, bebida, e você ainda vai ganhar um lindo kit da torcida Consórcio Honda. Se liga, é só ligar aqui no Estádio 97 e falar: consórcio Honda é fácil, é barato e sem juros. É Honda! Perfeito, Narigudo, perfeito. Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Oferecimento de BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. E não deixe de mandar sua mensagem via WhatsApp 94-353-0150. Seja criativo, bem-humorado. Mande sua mensagem gravada aqui para nós no nosso WhatsApp 94-353-0150. Se você quiser tirar um barato do RG, eu não me importo, tá bom? Vamos lá, mande sua mensagem aqui no Estádio 97. Estamos recebendo aqui um casal estranho. Olha aí. Inédito isso. É, fazia tempo que não acontecia isso. Não, né? Não é inédito. Não, já aconteceu. Não é inédito. Casal. Não é inédito. É, já vem. Mas temos um casal majestoso. Porque ele é São Paulino e ela é corintiana. É o casal majestoso. Então, inédito. Quando que teve um casal assim? Majestoso? Acho que já teve de outras agremiações. Por que você não acha que os outros casais que vieram eram majestosos, RG? Ah, mas você que está dizendo, porque majestoso é dado ao clássico São Paulo e Corinthians. Eu sei, RG, eu tô tirando uma contigo. Hoje você tirou primeiro... um dia para tirar uma comigo, é isso? Se você quiser tirar uma também com o RG, boa, mande sua mensagem via WhatsApp, tá bom? Olha aí. Primeiro as damas, vamos apresentá-la, é a Ana Paula Teixeira Ramos, economista corintiana. Seja bem-vinda, Ana Paula. Obrigada. Tudo bem? Tranquilo. Tranquilo? Não tá nervosa? Pouquinho. Primeira vez, participação. Olha, deixa eu te explicar. Se o Mota fala no microfone... É verdade. Um tatu bola pode falar no microfone. Uma pedra falaria também, tá ok? Né, Bolsonaro? Com certeza, o Mota, ele está um pouco até acima do peso, eu sugeri outro dia pra ele... Brincar, é um esporte bonito, Mar. Qual? É bungee jump sem corda. Que isso, não pode? Sem corda, não. Alpinismo e vulcão ativo. Então, é esportes aí que ajudam a saúde, tá ok? Tudo bem, Ana Paula? Tranquilo. Tranquila? Corintiana, economista, Domingo. Economista, cara. É estranho. Estranho, né? Pode isso, Arnaldo? Pode? Pode. Pode? O maridão, é economia, faz economia ou... Só na profissão. Só no dia a dia. Ai, tô falando pra você, Domingo. É estranho isso, velho. Porque mulher em shopping faz economista. Mulher. Uma coisa é ser econômica, outra é ser economista. Exatamente. Né? Uma coisa é a profissão, a outra coisa são... as necessidades básicas da mulher. Necessidade. Tá, três batons. Três batons, 70 pares de sapato. Um só, não. Aí 55 bolsas. Quer dizer, só necessidade, né? Exato. Mas o Mano, por exemplo, ele é um cara que tem 57 pares de tênis. Vocês acham que o Mano é um cara com alma feminina? Ah, deve despertar, né? Ah? Deve aflorar, assim, um, acha? Né, um sentimento, ah, né? Com certeza. O Benjamin também, viu? Eu? É. Tem dá boas-vindas também ao marido dela, o Amarildo. Ah, tem nome de craque, né, velho? Botafogo, o grande Amarildo. Alô, Botafogo. Foi homenagem ao Amarildo? Exatamente. Meu pai era fã do futebol dele, né? Quer dizer, é fã do futebol dele quando ele jogava. O meu pai é palmeirense, então todos nos filhos têm nome vinculado a jogadores que ele era apaixonado. Fez sucesso pra caramba na Itália, né? Escala em sua família. O meu pai é o Francisco, o meu irmão é o Emerson, por causa do goleiro, o Emerson Leão. Olha aí, ó. A minha irmã é a Raquel. Que jogou no? A Raquel, não. Raquel, o futebol feminino naquela época não era tanto era como é hoje, né? Um pouquinho depois chamaria Marta. Acho que sim, bem provável, bem provável. Mas meu pai sempre foi ligado ao futebol. Sempre foi ligado? Sim. Tanto que tem um tio meu falecido que na época, né, os times dos interiores eram bastante fortes, né, no futebol paulista, ele foi convidado para jogar na Ponte Preta. E aí, não rolou? Não rolou por conta como se possa dizer, naquele período os nossos avós eram exigentes, né? Sim. Então você tinha uma maneira de tratar. Chegaram lá os dirigentes, o presidente da época, que eu não sei quem é, não vou me recordar o nome, ele chegou lá dizendo que chegou lá para levar o filho dele para jogar na Ponte Preta. Aí o meu avô, segundo o meu pai, disse assim, você vai levar? Não, você não vai levar ninguém. Se você tivesse chegado aqui pedido, se poderia levar, você levaria. Talvez conversássemos. Agora, exatamente, olha só, exatamente. Você chama Amarildo por causa do Botafogo. Alô, Botafogo. Se fosse hoje em dia, você ia chamar Neilton, hein? Nasceu na época certa. Se deu bem. Prefiro Amarildo. É, Amarildo. Agora, veja, você é São Paulino, ela é corintiana. Né? É esperta, hein? É mais esperta do que ele. Por exemplo, quem é mais fanático entre os dois? Acredito que eu sou mais fanático, né? Fui bem mais, agora eu tô mais tranquilo. Mas na década de 91, que realmente apareceu o clube forte por conta do Tele Santana, é onde eu gostava muito mais de apreciar futebol. Mas por causa da idade, meu pai nunca também permitiu que a gente fosse em estádios. Eu comecei em estádio depois de 25, 26 anos. Né? E a violência não era tanta. Eu peguei vários clássicos contra o Corinthians, Palmeiras, Santos. Era uma festa no futebol. Eu tenho saudade dessa época. E você, corintiana? Então, né? Eu vou pro estádio junto com a Marildo. Geralmente na torcida do São Paulo. Tá certo, que quem manda é o homem. Todas as vezes eu tive a sorte de ver o São Paulo perder ou empatar. Olha aí, ó. Nunca assisti uma partida que o São Paulo ganhou. Putz, eu sugiro que você não vá mais aos estádios. Não, ela tá proibida, não vai mais comigo. Ela falou que não vai me levar mais. Não leva mais não, cara. Pô, Amarildo, que mico, hein, velho? Posso falar um negócio? O último que a gente foi contra o Atlético Mineiro, que a gente perdeu de 2-1 no Morumbi. Ah, olha, sem machismos, hein, mas na boa. Eu vou comprar um monte de caixa de bolo pra dar pra ela. Quando tiver jogo, você fica em casa fazendo um bolinho lá, entendeu? Não. Machista. Sem ser machista. Não, sem ser, imagina. Machista, fascista. Mas é legal ir lá ver o marido sofrer. A torcida pulando, que nervosa, e eu lá dentro assim. Ai, que legal. E o casal tem filhos? Temos duas Marias. Torcem já ou não curtem futebol? Curtem bastante, mas elas ainda estão naquela fase que elas falam que tem hora que é São Paulina, tem hora que são corintiana. O saco da mãe ou do pai, e aí fica nessa. Isso, aí agora esses dias com o título do Palmeiras... Meu primo fez uma chantagem com elas de colocar a camiseta nelas e tal. E elas foram assistir o jogo do Palmeiras com o Chapecó lá na casa dos meus primos e tiraram foto. Ganharam. E tudo mais, vestida com a camisa do Palmeiras. Beleza. Agora a gente não sabe mais, né? Já virou palmeirense. Que beleza. Salvaram as crianças. Quer dizer, os caras roubam até a torcida, roubam a torcida. Salvamos as crianças. São paulinas. Rouba a torcida. Rouba a transição. Amarildo. Corintiana, vamos ficar junto com a mãe. Jamais você pode permitir essa história das crianças sofrerem esse tipo de assédio. E assédio? Não, deixa as crianças mesmo, não. Elas é um assédio psicológico, assédio moral. Muito pelo contrário. Concordo sim, Sombra, concordo. Lá quem tem que pagar as contas é o homem da casa, então ele tem que dirigir as coisas da melhor maneira possível. E o melhor pra minhas filhas vai ser torcer pro São Paulo. Mas ó, com relação a isso aí, eu concordo. Apesar dela ser corintiana, E eu não preferi... é corintiana. A sua esposa é. É, a sua esposa é. Então, apesar da sua esposa ser corintiana e eu também sou corintiano, mas eu acho que na casa, para que não haja briga, eu acho que a criança, o filho... Porque o filho é mais do pai do que da mãe. A mãe é como se fosse um forninho. Como assim? É verdade. Isso. Quem coloca... Vai arrumar uma briga desgraçada. Né? Quem coloca o embrião, tá certo? Quem coloca a pizza no forno é o homem. Tá é verdade. Louco. A criança é muito mais de posse do homem do que da mulher. Então, eu acho que o pai ele tem que determinar, sim, qual que será o time do filho. Meu Deus. Por mais que a mãe possa ser fanática, etc e tal, mas cabe a mãe também. Ela não é obrigada a casar com o cara. Ela tem que ponderar, ela fala, o que vale mais a pena? Eu casar com um cara que não torce pro meu time e talvez o meu filho não torcer pro meu time também? Ou eu vou ser submisso o resto da vida, onde tipo, tendo que... chegar? Não, mas é verdade, RG. Você tá louco? Eu acho que cada coisa tem que estar no seu quadrado. Maluco, mas é verdade, Domênico, um filho, ele pode servir pra unir o casal ou pra separar o casal. E quanto menos briga houver no relacionamento, é melhor pra todo mundo. E é por isso que eu acho que tem que haver um acordo entre as partes, porque eu jamais namoraria com uma pessoa que não torcesse pro meu time, de verdade. Porque eu sei que vai dar briga, imagina. É louco, imagina lá, Corinthians e Palmeiras, Domênico Gato. A sua esposa vai lá, é corintiana, vai lá e fala, chupa, trouxa. Velho, é motivo pra divórcio, velho. Ou vice-versa. Motivo pra divórcio é demais. Mas é verdade, né? Ou vice-versa. Olha, o mano tem razão. Pode parecer absurdo isso que eu tô falando, mas não é, cara. Eu nem assistia jogo junto, pra ser sincero. Mas é verdade, você acaba brigando, discutindo. Imagina, porque tem mulher ainda que não liga tanto pra futebol. Ela não vai zoar, ela não vai chegar aloprando o marido, mas tem mulher que é fanática, ou então o marido é fanático, vai começar a zoar a esposa que também é fanática, vai dar M, velho. Mas vai tem dar mulher que não é fanática, depois de um tempo, mesmo assim, ela é lá cutucada, né? Então, ela quer te provocar, ela vai lá e faz. Mas o casal majestoso, sintam-se à vontade, vamos trocar ideias durante o programa, tá bom? Daqui vocês vão conhecer um pouco mais, vocês vão ver a coletiva do Cuca. E não fala isso também, viu, Sombra? A gente falou daqui a pouquinho. Esses rótulos de clássico é a coisa mais pavorosa que existe, velho. Ai, o majestoso, ai, o Sansão. Isso é brega pra diabo. Tem aquele choque gay, qual que é? Brega. O cara vem com essas porra de Henrique e Juliano pra cá, vem falar que é brega. Henrique Juliano é da hora, velho. Qual que é o choque gay? É Santos? É choque rei. Que choque gay? Que choque gay? Mas quem que é? Choque rei. Choque Rei? É. Choque Rei é São Paulo e Palmeiras. Ah, verdade. Entendeu? Eu não lembrava, de verdade. Você não lembrava? Não. Foi isso que você falou. Ah, é. Eu falei Choque Gay, eu errei o nome. Extra, você merece torcida reunida, Brahma Gelada e muita economia. Você merece Extra, é Gol. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Ó, quem ligar e falar que consórcio Honda é fácil, barato, sem juros, ganha um par de ingressos para participar do Estádio 97, que será realizado ao vivo no Banco Honda Hall, dia 12 de dezembro, segunda que vem. 12! Tudo incluso, entrada, comida, bebida, além de um lindo kit da Honda. E quem disser, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Vamos ao telefone 3284-7097. Ó, só temos aqui ringtones de pinball. Ai, sim. Vamos abrir o fliperama do Asdrúbal. Podia ter um pinball aqui na rádio, né? Podia. É caro uma máquina de pinball. É? Ah, mas pra rádio faz permuta, velho. Pô, uns 10 pau, uma mais ou menos. Não pode ser tudo isso, cara. É o Vitor Biner, ele podia dar pra gente a máquina. É caro sim, pô. Alô! Alô! Quem fala? Boa noite, amigões. Boa noite, quem fala? Boa noite. Luiz Carlos Salles. São Paulino. São Paulino. Luiz Carlos, já tem ficha, já. Nossa Senhora do Carmo. Segue o jogo, vai. A Salles que vem pra bem. Isso aí, Sombra. Salles e açúcar, vai. Não, mas ô, Sombra. Sensação salvou a hora, hein? Sombra, oi, diga. Por favor, eu gostaria que hoje, eu faz tempo que eu venho tentando ligar aí, além de tentar ganhar um ingresso pra mim ir lá pro no show de vocês, eu queria que você colocasse o hino da Chape, por favor. Hino da Chape. Isso. Hino da Chape no ar. Por favor. Tá no ar. Muito obrigado, Sombra. Você gostou da iniciativa do São Paulo, que vai jogar com uma camisa preta em luto? Olha, eu acabei não vendo ainda a camisa. Entendeu? Ficou bonita a camisa. Bonita, hein? Daqui a pouco vai aparecer na internet aqui. Eu vou ver. Já está na internet. Já está, também está online. Daqui a pouco o Sérgio Louco vai postar de novo. Está online na nossa transmissão no estádio, ou melhor, no 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Uma camisa toda preta, com o nome dos jogadores da Chapecoense também escrito em verde. A hashtag Força Chape também verde, número em verde. O emblema da Chapecoense é ao lado direito do peito. O lado esquerdo do peito está o emblema do São Paulo Futebol Clube. Já estou colocando aqui na Energia 97, estúdio ao vivo, para poder ver. Bota aí que você vai ver. O Sérgio Louco vai manter para você por mais 60 segundos para que você tenha acesso e assista e veja. A entrar aqui. Muito legal. Bacana, né? Assim, tudo bem, lógico, vestir essa camisa não é o que vai dar dinheiro para as famílias, etc e tal. Mas é uma parte de um pacote de ações que vão sendo realizadas, né? Se eu não me engano, São Paulo também está apoiando aí mais um aplicativo de pagamentos, etc, aí que também vai tentar fazer uma arrecadação para Chapecoense. Coisas que vão acontecendo e que todos os clubes, de certa forma, estão promovendo, sim, né? Porque depois a vida segue e aí a Chapecó vai caminhar com as próprias pernas e, né, e a vida segue, tem que seguir, não adianta. É verdade. Agora, enquanto puder e for nesse início, todas depois do que eles fizeram lá, que a Colômbia fez, cara, que o mundo fez, temos a obrigação moral, né, de fazer também. Na quarta-feira passada, lá no estádio do Nacional, foi minha nossa senhora. Negócio de louco, assim, né? Negócio de louco. De outro mundo, cara. Inclusive o Atlético Nacional que embarcou hoje pro Japão. E a torcida foi lá. Eu vou acordar eu pra também. Ver esse jogo. Eu também, com sim. certeza irei. Eu também. Claro, claro. Eu também vou assistir. Com certeza. Deixa eu perguntar aqui pro casal. Olha, embora os caras tenham ganhado do São Paulo, tudo, mas olha, ganharam o meu respeito, cara. Respeito a maioria dos brasileiros. Mas não ganharam de maneira suja, ganharam de maneira limpa, jogando mais, não é? Perguntar pro casal, é o tipo do jogo, por exemplo, Atlético Nacional e Real Madrid, é o tipo do jogo que... Por exemplo, às vezes a mulher chega, né, e fala assim, bem, precisamos comprar uns negócios pra casa, né, aquele sapadão, né, mas, bem na hora do jogo. Bem na hora do jogo é que surge esse tipo de inquisição, né. Troca a lâmpada pra mim. Eu não faço isso. Não faz isso? Não, eu não faço. Eu prefiro ir no mercado sozinha, prefiro fazer tudo sozinha. Aí sim, hein. Eu não suporto esse tipo de shopping, compras. Então já tem o cartão, vai e faz o que tem que fazer. Eu adoro, agora vocês entenderam. Desculpa, você dá cartão pra ela? É, ela tem um cartão. Você é louco! Mas é com limite, né, Tricolor? Quanto? Você põe? Com limite, né? Com limite. R$500, né? Olha, se eu fizer isso, a briga lá em casa é grande. Então eu vou arrumar uma dor de cabeça maior. Ah, entendi. Eu entendi. É melhor já liberar. Vai e gasta, né, velho? Mas é um jogo que o casal, por exemplo, vai chegar no fim de semana e falar assim, não, vou ficar aqui pra assistir pro Atlético Nacional, ou a torcida fica só na lembrança? Olha, eu vou, depois de tudo o que aconteceu, sem dúvida, por respeito, a gente vai torcer sim. Acho que todo brasileiro vai ver agora o Atlético até a Colômbia com outros olhos. Mas uma questão que me preocupa muito nisso tudo é que a gente só tem falado da Chapecoense em si, do clube Chapecoense. A gente não pode esquecer que é por trás teve os familiares dos jogadores, os familiares da comissão técnica, os familiares dos jornalistas, exatamente. Então a gente também não pode deixar de lado essa questão. Pensar só no clube e esquecer o lado humano. Não, claro. Inclusive, eu no começo do programa falei os clubes deveriam se unir para prestar essa solidariedade e ajudar a Chapecoense da forma que cada um puder. Inclusive com ajuda financeira também, e consequentemente ajudar os familiares também, porque os familiares agora dependem também dessa ajuda para que eles possam continuar a honrar seus compromissos, né? Porque todo mundo devia ter conta ali. Mas só passar a informação. Foi falado, não sei, não me lembro quem foi que falou semana passada, acho que foi eu não me lembro que dia que foi falado aí que alguns ali eram garotos novos, que já tinham aí mais 10, 15, 20 anos de profissão, que iriam sustentar uma família, filhos, tudo. Uhum. E a grande maioria tinha filhos muito novos. Sim. É verdade. Entendeu? Então, é uma coisa assim que... Eu tenho filho, entendeu? Então, eu sei, de repente, que se um dia eu faltar, como que vai ser isso? É complicado. Eu até vi uma reportagem, eu não cheguei a ler ela inteira, mas que o Marco Aurélio Cunha, ele está encabeçando uma maneira, de junto com os clubes, criar um fundo para ajudar as famílias dessas vítimas. Eu acho que com boa vontade vão chegar em alguma coisa, né? O importante é ter um consenso, porque quando você tem muitas ideias, tudo correndo cada um para o seu lado, vamos chegar e falar, ó, é isso e aquilo. Mas a Chapecoense, eu li uma reportagem aí que eles tinham um seguro. E, é claro, a quantia que os parentes vão receber agora, inicialmente pode ser uma quantia até razoável para que eles possam continuar pagando os seus compromissos, numa dessas até residências, apartamentos, etc e tal. Mas é claro que não dá pro cara, teoricamente, ficar tranquilo o resto da vida com a quantia que eles vão receber agora. Não dá. Então eles precisam começar realmente a receber um outro tipo de ajuda também, porque tá faltando a pessoa que realmente colocava dinheiro em casa. É que quando tá implícito... Não, porque na realidade, nesse país, as coisas são muito subjetivas. Você recebe aí 500 mil reais... De uma indenização, uma coisa, quando chega daqui o ano que vem, você não tem mais aquele dinheiro, porque o dinheiro some. Sim. Entendeu? Acaba, é imposto, é aumento, é isso, é aquilo outro, então vai comendo. Nossa. Rapidamente o dinheiro vai embora. 500 mil reais, 100 mil reais não é nada. Não significa absolutamente nada para sua família. Agora, como você citou aí da Chapecoense, o que está implícito aí e nas declarações do presidente atual, de todo o pessoal da Chapecoense, o que a gente entende, e toda essa coisa de ajuda sempre para a Chapecoense, é de que eles da Chapecoense, estão cuidando e vão cuidar e vão preparar para também dar suporte, dar um pouco de conforto para os familiares, entendeu? Quer dizer, não é uma coisa só para a Chapecoense, né? Todos eles me parecem, e pelas entrevistas que dão, serem muito, muito responsáveis nesse sentido, nesse ponto. Então eu acho isso muito legal. É, porque infelizmente seguro da parte daquela empresinha michuruca sem vergonha, eles não vão obter absolutamente nada. Né? Esquece. Ô Sombra, já quem tá falando do Atlético Nacional aqui também, só passar a informação, o Mundial ele começa agora quinta-feira, dia 8, tá certo? Depois de amanhã? Não, amanhã já. Hoje é quarta, hoje, né? Hoje é quarta. Amanhã, 8h30 da manhã, tem o jogo aí entre o Kashima Antlers e o Auckland City. É o jogo de abertura do Mundial. Quem passar desse jogo vai pegar aquele Mamelody. É uma Mamelody Sundowns. É isso? Nossa, de onde é isso? Sei lá de onde é esse rádio. Tem nome de bronzeador. É o Mamelody Sundowns. Solar, sabe? É uma Mamelody Sundowns ou Sundowns. Sei lá, enfim. Mas aí, esses adversários aqui, eles estão na chave ali que vai pegar realmente o Atlético Nacional. Então aí vai ficar o próximo confronto aqui. É no domingo, tá certo? Quem puder acordar no domingo antes de levar o carro pra lavar, 8h30 da manhã, tem o jogo do Mamelody aí contra o Kashima ou o Auckland City, independente de quem passar. É só abrir mão. E aí quem passar vai pegar o Atlético Nacional, que é na quarta-feira que vem, Sombra. O jogo do Atlético Nacional, o primeiro jogo deles no Mundial, será no dia 14, tá certo? Quarta-feira que vem. E a possível final de Real e Atlético? Dia 5, não é? A final, não, é RG número 2. A final é que acontecerá aí também no dia 18, Sombra. 18? Ah, 18. Tem horário aí já, não? Sim, é 8h30 da manhã, sempre 8h30 da manhã. 8h30 da manhã, perfeitamente. Ô Luiz, grande abraço pra você. Pera. Consórcio Honda é fácil, barato e sem juros. Ganhou um par de ingressos pra participar do estádio 97 no dia 12. 12! Nossa, agora eu vou te falar. No Banco Honda Hall. 12. Agora eu vou te falar pra vocês aí, pessoal da mesa. Anteontem eu fiquei possesso com aquele moleque lá, aquele carinha que ligou aí. Toda hora pergunta. Cara irritante, chato. É o Wesley. Eu liguei pra vocês e a minha chamada tava chamando. Ele desligou, o Sombra não atendeu, puxou outra linha. E a minha ficou chamando. É o Wesley Safadinho. Liga aquele São Paulino babaca, que é o irmão dele, e fala o que ele falou. Olha, mano. Eu também sou São Paulo, eu já zoei com você várias vezes, você sabe disso. E é bom, mas, João, meu, mano, né? No respeito, cara. Agora o idiota vir e falar uma coisa daquela. Ah, tudo bem, o cara mas, foi mal, mas tudo bem. Mas nem, lembra disso. Perdoamos. Passou. Página virada. Página virada. É, só pra confirmar, é ba@97fm.com.br. Tem que mandar Exatamente. Isso. Então já é que ele tem um outro e-mail que às vezes ele troca correspondências. Mas esse não pode. Mas esse senão... a gente não pode divulgar, porque. Não, vai ser um perrengue, velho. Mas para efeitos de esposa e programa é ba@97fm.com.br. Não é quem é que não tem um e-mail secreto, não é mesmo, estranho? É verdade. Acredito é verdade. Que sim, acho que a maioria. Não é verdade? Todo mundo tem. Você tem também? Todo mundo tem. Olha só! Ó, Amarildo! É bom abrir o olho. Amarildo, como é que fica, velho? Começar a colocar limites, começar pelo cartão, que eu acho que vai começar a aparecer algumas coisas. Cara, é no dinheiro que você segura as coisas. Ele morre. Quem morre? Ele. Ô, Matsunaga, que você dá valor. Opa, fácil. E haja mala, hein? Começar a dormir com o olho aberto, outro fechado depois. É melhor, hein? É melhor não facilitar. O Domênico dorme com os três abertos. O outro ainda bota um palitinho que é pra não correr o risco. Ô, fechar, Luiz, mano. Um abraço pra você, pronto, viu? Pra você. Obrigado. Também, pra você ver o casal estranho aí. Valeu, um abraço. E eu quero, Sandra, eu quero ser estranho, pelo amor de Deus, cada um jeitinho aí pra mim, velho. Mais de 12 anos que eu sou ouvinte de vocês, cara. Mano, nunca fui. Essa história de jeitinho não rola. Como assim, velho? Jeitinho. Jeitinho. Jeitinho não rola. Jeitinho, essas coisas é papinho que você joga na orelha do Dodô. Aí jeitinho. Que isso? Não, aí não. Que isso? Falou, galera. Um abraço pra todos. Falou, galera. RG, toda a galera aí. Um abraço. Valeu, tchau. Abraço. Bom serviço. Obrigado. É nóis. Estádio 97, já tem algumas mensagens aqui via WhatsApp. No oferecimento de BV Financeira. Crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Boa noite, pessoal do Estádio 97. Aqui é Bruno Jimbo das Artes. Queria saber do Sombra aí, qual que é a opinião dele sobre esse elenco aí. Sombra, você não acha que o São Paulo tem que reformular aí, mandar metade desse time aí embora? Porque todo ano o São Paulo fica fazendo essas campanhas ridículas e falam que vão reformular, mas até agora não falaram nada. O que que você acha dessa situação aí? Um abraço a todos aí. A reformulação, ela vai acontecendo aos poucos, né? Você vê aqui Michel Bastos sendo liberado, você vê que Carlinhos de repente vai pro Fluminense. Aqueles que a gente não curte muito realmente devem sair fora. O João Schmidt, não sei se renova, acho que o contrato dele vai vencer, acho que ele não quer renovar com o São Paulo pela proposta do São Paulo. Agora, sim, hoje é um elenco medíocre e não é só pela chegada do Ney que eu vou dizer pra você que já melhorou, porque é muito pouco ainda pra quem quer ter um São Paulo melhor no ano que vem, viu, amigão? Também tô na expectativa, mas acredito muito no trabalho do Marco Aurélio Cunha. Mais mensagens aqui no nosso WhatsApp. Mande você também a sua mensagem, a sua pergunta, a sua ironia, a sua gozação, a sua zoação em cima do velho. Ô, vô mal! Desculpa, tava sem fone e não ouvi você falando. Viu? Tem outro problema forte aí no São Paulo. Acabei de receber a mensagem. Boa noite aí a todos, viu? E aí, avô? Nossa, tá tossindo! Não pode tossir no microfone. Jesus, avô. Estoura o microfone. É um problema. Vamos parar de alimentar os pombos ali na praça? Que praça? Que pombo? Na praça na frente do São Paulo, porque a minha entrada do social é pela praça ali, né? A praça que tem o nome, tem um... Roberto Gomes Pedrosa? Na rotatória, é. Não, mas o clube social não é ali. Não, mas eu entro ali. Ah, você entra pelo portão 1, lá o principal? Exato. Mas ali você não tem que entrar, não. Não, eu entro, eu sou suplente do suplente. Vamos parar de jogar. E aí você anda tudo aquilo pra chegar no clube? Não. Sim, eu gosto de ver o gramado como tá, né? E tá bem tratado o gramado? Entendi. Podia estar melhor. Se for na gestão do Adalberto Raquete, a gente vai deixar o gramadinho melhor. Olha, para de jogar milho, porque eu fico, às vezes, demorando mais de 20. De 20 minutos. Segundos. Ah, 20 segundos. Para entrar, porque os pombos não voam. Os pombos não têm medo de morrer. É, tem que ver isso. Um clube desse tamanho não pode ter pipoca na porta. Não pode, fala para Adalberto Raquete, de repente na gestão dele pode ter o diretor de assuntos aviários. Sim, vamos fazer o departamento. Departamento de assuntos aviários. E outra coisa, se ficar fazendo barraquinha para show, eu vou urinar dentro da barraca. Não, parece, não pode. Parece o... Mas tá, tem que alugar para show. Ou de noite lá, som. O pessoal fica com a barraquinha, faz necessidade ali mesmo. Ó, e só corrigir uma informação aqui, viu, o velhote, você que também deve curtir dar um tapa no sapo. O negócio é o seguinte, ó. Faz tempo também, viu? O sapo ponta de flecha, Sombra, ele não tem um efeito alucinógeno, não. A toxina dele é letal. O sapo que dá barato, velho, é aquele Bufo alvarius. É esse que o cara... Esse que o cara, se quiser dar uma lambida nas costas, vai ficar muito louco. O Benjamin entrou agora assustado, não entendeu nada. Se você quiser ter um barato aí lambendo as costas do sapo, é o Bufo alvarius. Como diz o Benja, sempre tem um bufo no seu bolso. É verdade. Tem um sapo também que dá um barato, que é Rachixirides. É um modelo de sapo. Ô, calção. Ô, Dodô, se por exemplo, vamos supor, o Palmeiras vai disputar a final de Mundial. Valeu, Denis. E a condição pra ganhar é você lamber as costas de um sapo. Ô, Benjamin, não tem como não. Não tem como não. Não, vamos falar um negócio que seja coerente. Se é pra entrar no programa pra causar sonhos, desilusões, reformula a pergunta aí, vai. Vai ganhar você. Você que vai ganhar. Não, time vai ganhar. Se o Santos ou o Azedão. Oi. Que Santos? Você não consegue ganhar brasileiro? Você quer o quê? Mas peraí, por quê, Azedão? Gente, isso seria Santos. Só uma suposição. Ah, você quer o quê? Se o Palmeiras, que é campeão brasileiro, não pode, vai poder o Santos ou outro. O Santos tem três. Você tá de brincadeira. Tem três mundiais, já. É. Mais mensagens. Tá hoje. Mais mensagens no ontem. Nosso WhatsApp. Aqui é o Leslie, de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. E o mano falando de casamento entre os times. E eu sou palmeirense e eu tive uma namorada corintiana que naquele jogo do Ronaldo, que o Ronaldo estreou pelo Corinthians, que quebrou até a lambrada e tudo, eu tava assistindo mais ela, ele fez o gol, a hora que aquele cara fez o gol, se eu não me engano a partida ficou 1-1, ela deu um grito tão infernal na minha orelha, que deu divórcio, nós brigamos um monte de dia, nunca mais vi a guria. Caramba, deu divórcio? Deu? Eu não duvido, não. Eu não duvido. Deve ter sido a conta d'água, né? Não acredito. É? Pra dar um negócio desse, Palmeiras 3x3 ano passado, não foi? Não foi na Arena, mano? 3x3, que o Palmeiras fazia o gol, o Corinthians empatava. Foi, o Guilherme era 3x3. Tava no jogo. O Guilherme Arana marcou um gol nesse jogo aí. Exatamente. Você namorava ainda? É, eu tava no jogo. Não, a minha ex era uma pessoa super legal, mas tava no jogo. Tudo bem aí. É legal, mas longe. É, por isso que você largou, né? Não, cara, é legal. Você é legal, eu não vou namorar você. Eu não sei. O argumento foi bom agora. Acabou o jogo, eu cheguei na casa do meu pai onde ela tava, e ela falou, foi legal o jogo. Eu falei, só sou pra você, né? Que a gente tava ganhando 3 vezes, vocês empataram? Nossa, meu. A gente ficou uma semana sem se falar. Jura? Mas você foi estúpido, né? A sombra, depois do jogo, cara. Mas é pergunta de mulher assim mesmo, mas foi legal o jogo, ela não sabe. Ela gostava de futebol. Eu não faço essas perguntas pro Amarildo, porque senão dá briga. Ah, tá vendo? Então. É, você quis dizer que a ex-namorada do Rudy era burra? Não, muito pelo contrário. A família dela é super legal, só tô dizendo que rolou briga assim, o mano. Não, ninguém tá dizendo se é legal ou não legal. Eu acho gente burra legal. Pode falar também, já era. O Mota é um cara legal. O Mota é legal. Já foi. Ele ouve, parceiro. Ele é burro pra cacete, mas é legal. DR, cara, DR na relação. Burro pra cacete, eu concordo. O legal. Sei. DR na relação, cara, não pode envolver futebol, Sombra. Não pode. Não pode. Tem inúmeros assuntos. Não. Você pode falar de assuntos aí sem. Ó, mais lights, política, religião. Você tá louco. Você tá louco, mas eu prefiro falar de futebol. Política, velho. Futebol. A política. Não. Política é mais brando e é mais light do que o assunto, o tema futebol. Pergunta isso pro Bernardo Veloso. Então, querendo ou não, cara, na relação entre marido e mulher. É igual aquele negócio assim, por exemplo, você ficou sabendo que teu sogro traiu sua sogra. Você não vai comentar com a tua esposa. É igual futebol, cara. Você não tem que comentar, não tem que entrar nos detalhes. Já aconteceu isso na sua vida? De seu sogro trair a sua sogra e você guardar segredo? Não. Isso aí veio por acaso? Se você visse o teu sogro com outra, alternativa A, você iria falar com ele pra ele ver. Alternativa B, você caguetaria ele pra sua sogra. Alternativa C, você falaria pra Thaís, olha. Alternativa D, não falaria nada, velho. Alternativa D, você chantagearia ele? Não. Pelo contrário. Eu não falaria nada, a ética. Posso falar? Mano. O mano não ia falar nada, ia ficar chorando, porque é um menino sensível, que gosta. Sim. Olha. Mas eu acho que eu ia caguetar o bagulho. O mano ia chorar. Ele ia ficar contido, chorando e não ia entregar. Eu nem ia caguetar ninguém, não. Não, mano, se você pegar o seu sogro com outro, tá ok? Você não é macho, rapaz. Letra A, você pacificamente esfolava ele. Letra B, você pacificamente explodiu o local. Ou letra C, todas as outras? Não, eu sou um cara da paz. Mas meu sogro é macho, pô. Nossa, você foi convicto agora, hein? Convicto, hein? Meu sogro é macho. Meu sogro é macho, velho. Você põe as duas mãos no fogo? Opa, meu sogro serviu o exército, foi guerrilheiro. Guerrilheiro? Nas Farc. Isso não quer dizer nada, tem um monte de militar enrustido. Será que é por isso que ele tá casado ainda? Hã? Será que é por isso que ele tá casado ainda, tá com medo de morrer? Será? É possível. É, olha aí. Não é não? Vocês trouxeram a Sônia Abrão hoje pro programa. Sônia! Mais mensagens aqui no nosso WhatsApp. Oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Fala galera do Estádio 97. Tô ligando aí só pra relembrar um dos títulos mundiais do meu time, aquela vitória maravilhosa em 2000. Essas coisas a gente tem que lembrar sempre de tempos em tempos, né? Parabéns, Boca Juniors, pelo título mundial. Isso aí, abraço, chupa, mano. Foi boa essa. Olha como ele agradou. Todo mundo tá urinando na calça de tanto rir. Vá pro inferno. Estádio 97 aqui na Energia 97 FM. Mano, vamos falar de Bozano, vai? Opa, vamos lá. Ó, sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Claro. Ou aquele último quilômetro que falta pra completar a corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo, amigão, quando você sai direto do seu trampo aí pra curtir a noite inteira na balada? Pois é, cara, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema pra você viver o seu máximo, cara. Você que tá agora no metrô, você que tá agora no busão, você que tá agora no trem, você vai olhar pro lado aí e vai ter aquele cara, velho, com cheiro de carniça, sabe? Aquele cheiro de gato morto, velho. Nossa senhora! Você tem que olhar pro cara e falar, bacana, ó, mano, ouve aí, ó. Põe aí seu fone no ouvido do cara. Ô, Catinguento, passa agora numa farmácia, numa drogaria e compra um Bozano Extreme. Você nunca mais vai feder parecendo um gato morto, tá bom? Você vai estar cheirosinho. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Vai te dar muito. Vai te dar muito mais proteção. E o ouvinte do Estádio 97 que foi esperto e ligar aqui dizendo o seguinte... Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão? Leva pra casa um kit top e exclusivo do desodorante Extreme. Vai ter que falar a frase, hein? Não vacila, não. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Continue mandando a sua mensagem via WhatsApp 94-353-0150. Daqui a pouco mais mensagens aqui no Estádio 97. Agora é a hora da coletiva de despedida. Cuquinha vai embora. É do cu cabeludo. É do cu cabeludo? É. Então tá bom. Bom, a partir de agora começa aqui na Academia de Futebol do Palmeiras a coletiva de despedida do treinador cu cabeludo. A gente tá aqui pra falar tristinho que vamos dar uma desligadinha do clube, vamos embora. Aqui, ó. Roberto, da Pimpolini AM, a minha pergunta é, você não acha que é uma puta de uma trairagem você sair assim sem jogar Libertadores? Eu, como jornalista, eu fiquei desesperado. A gente pede pra você não falar assim, que a gente fica com medinho da vontade de chorar. Não, peraí, calma, cu cabeludo, calma. Calma que eu tenho uma boa notícia. Eu vou te levar pra jantar hoje na família Pimpolini, Alameda Santos sem número. Vamos ter hoje a grande iguaria, maçã do amor com ravioli. Que delícia! Agora a gente fica felizinho, agradece. A gente vai comer lá gostosinho. Amigo, o que, que você acha do Osvaldo? Meu, ele tem uma piroca. Ah, eu? Se sou eu? A gente respeita o Oswaldinho, mas a gente não deseja ele nem pro pior inimigo. Aqui é Zedão, aí, é da Rádio Santos, sempre Santos, dentro ou fora do sapão, Imparcial FM. Só um minutinho, tudo isso aí é o nomezinho da rádio? É sim, porque algum problema? Bom, acho bom. Minha pergunta é a seguinte, você, Cuca, algum dia sonha em treinar algum time grande? Se o time que ganha 9 brasileiro é o atual campeão, e não é grande? Quem que é grande? Quem ganha Paulistinha todo ano? Hein? Ah, meu Deus! Sou eu! Não, cu cabeludo, não. Time grande é quem pega a sua irmã bem gostosa, aquela safadinha, seu babaca, otário. Que isso, amigo? A gente fica ofendidinho, chateadinho. Pra que falar assim com uma pessoa? Aqui, ó, José Silveira, aqui, ó, da Rádio Popular Marloni. Tudo bem? Ô, Cuca, a minha pergunta é o seguinte, você acha que se o jogador Malone estivesse no atual elenco do Palmeiras, o campeonato teria sido muito mais fácil terminar, de repente, até no primeiro turno? Malone? Quem que é Malone? Aqui, ó, Jorge Carmelo aqui, da Rádio Energia, Alegria da Cidade, Cuca Beludo. A minha pergunta é a seguinte, quer pedir alguma música? A gente foi peguinho de surpresa, não tava imaginando isso. Mas já que você perguntou, eu quero ouvir Choram as Rosas, Bruno e Marrone. Porra, velhinho! Ah, ai, meu Deus, vai embora, porra! Meu Deus, e agora? Ah, ai, tamo ferrado, porra! Mais 22 anos de fud... Porra! Meu Deus, fica! Pra pôr Eduardo Batista, porra, que é ruim! Ruim! É melhor botar o DJ Nilson, porra! Põe o Nilson, porra! Porra, põe ele, porra, porra! Que coletiva, hein? Que coletiva, hein? Sensacional! Azedão, melhor com 4 mil com uma piada interna. Azedão, só um detalhe aí. Qual que é o nome da rádio que você trabalha? Isso é coisa do Bruno Bittencourt, hein? É a Rádio Santos, sempre Santos, dentro ou fora do alçapão. Imparcial. Imparcial FM. Com 4 mil com uma piada interna. Estádio 97, lembrando, ó, tá rolando agora pedágio sem parar. Estádio 97, daqui a pouco vamos ao vivo até lá com o Mota, no posto Shell, lá em Guarulhos, na Avenida Carlos Ferreira Endres, número 875, esquina com a Avenida Rotary, tá bom? É isso aí. Pedágio sem parar, estádio 97, lá em Guarulhos. Agora vamos falar da BV Financeira. Amigão, não deixe pra depois o que você tá querendo fazer agora, hein? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Olha, você pode até ter duas vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então, use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até mesmo uma viagem. É só ligar 3.388, 3.378888, acesse bvfinanceira.com.br. Mas se liga, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! É isso aí, é BV, não é broca! DJ, Broca Fumegante, Broca Fumegante, Broca Fumegante! Pô, Dead Kennedys, não é? California, Oberon, pô, Chelo Bialca. E aí é bom! Vai dar pra no bolso! Tá bom, bimbo! Pra mim é a maior banda de punk rock de todos os tempos, Dead Kennedys. Ah, não. O Broca ficou revoltado com tanto pagode. Ramones é melhor. Ramones é melhor? Ramones é melhor. E ao som de Dead Kennedys a gente vai trazer mais informações aí, né, Broca? Veja, me gosta também, né? Sim! Eu gosto, mas frustrado, o Corinthians queria o Luan, mas não vai rolar? O Luan, zagueiro do Vasco? Zagueiro do Vasco? É, então, era um bom nome, viu, Sombra? Entendi. Então, mas o Corinthians poderia fazer uma barganha com o Vasco, oferece alguns refugos ali, o Vasco liberaria o Luan e o Corinthians reforçaria o time. O Eurico falou que a única barganha que ele aceita lá é pagar o valor. Ah, isso aí tá querendo valorizar o Fogo, isso é louco, tá maluco. Tá lateral, dizem, o Vasco não pode se dar esse luxo de recusar 4 ou 5 jogadores, não. Mais uma, não sei se a informação é boato, né, mas que... Viu, estranho, você que é São Paulino aí? Comenta-se, comenta-se, como diria Roberto Provolone. Comenta! Comenta. Que Flamengo e Botafogo gostariam de ter o lateral esquerdo Reinaldo do São Paulo. Se for preciso, eu faço questão de levar pessoalmente. Né? Diz aí, um jogador do Bota ou do Flamengo que você acha que seria legal envolver numa troca? Não, mas com pés no chão, não vai falar do Diego, né? Porque o Flamengo não é idiota. Não, eu gostei da atuação do Sassá no segundo turno do Brasileiro. Acho que o Sassá acho que agregaria no nosso clube. É, o Sassá. É, foi bem. Foi bem mesmo. Sassá. Tá certo. E não seria, acho que, inviável, não. E o Neilton, não? Neilton fez um baita brasileiro. Neilton jogou pra caramba esse brasileiro. Segundo turno. Os caras não vão liberar o Neilton, né? O Neilton foi melhor no Botafogo do que o Kelvin, que tava no São Paulo. É verdade. Justiça seja feita. É, você tem razão. Foi melhor. Né? É que porque tá lá com a camisa do Botafogo, a gente às vezes não dá atenção, não faz, não é menosprezo. Mas o Sombra, o time do São Paulo como um todo caiu no segundo semestre. Apesar de que a gente foi enganado na Libertadores, né? Eu acho que a gente ficou iludido com o que o clube apresentou. Mas no segundo semestre o time como um todo foi uma catástrofe. Não dá pra apontar um outro jogador, não. Verdade. E o Soares está perto de renovar o seu contrato com o Barcelona. Faz bem de renovar, mano, o Soares? Olha, Sombra, o Soares hoje ele não é um jogador burro, né? Porque o Soares, ele tem o seu mérito também por estar no Barcelona. Ele não é um jogador quadrúpede, é um jogador que ele tem sua qualidade também. Só que na boa, Sombra, o Suárez facilita muito a vida dele ter o Messi e o Neymar dos lados ali pra poder colocar a bola pra que ele possa fazer gol. Hoje, não seria vantagem pra ele em momento algum escolher um outro time em qualquer lugar do planeta pra jogar. O cara é municiado, o Suárez tem pelo menos umas 3, 4 chances claras de gol. Se é um Real Madrid, beleza. Mesmo assim. Domênico, a força ofensiva do Barcelona, com os amigos de ataque Real, que ele tem ali... tem um baita time. Tudo bem, tem um baita time, Domênico, mas você pega ali, ó, é Benzema e Cristiano Ronaldo, velho. Tem o Bale. Tudo bem, mas não tem a técnica e o faro de Messi e Neymar, gente. Não liga dá aí, liga aí. Dizendo o consórcio Rondo, é fácil, barato, sem juros. Você ganha um par de ingressos para participar do Estádio 97, dia 12, semana que vem, no Banco Honda Hall. Com tudo incluso, entrada, comida, bebida, além de um lindo kit da Honda. Vamos ao telefone, 3284-7097. Também no oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Toca Asdrubal. Amanhã é um flipper. Isso é um flipper. Isso é bem velho, hein? É antigão, hein? Eu fui convidado amanhã, eu vou numa rádio, eu vou na rádio dar uma entrevista muito legal amanhã às 5 horas. Vou na rádio Santos, sempre Santos. Entrou fora do salão, imparcial. Caramba, Rudy, às vezes você me surpreende, porque às vezes eu acho que são idiotas, às vezes eu acho que são gênios. Obrigado. Alô? Alô? Quem fala? Henrique. Ô Henrique, tudo bom? Você é o que eu conheço. Henrique do quê? Henrique de Souza, Vilas Boas. De Souza, Vilas Boas? É. E quantos anos? 34. Baixa um pouquinho o volume aí, Henrique. É 3.4, RG. Ainda bem, graças a Deus. Ainda bem o quê? Imagina se ele mora na Vilas Más. Ainda bem que ele mora na Vilas Boas. Sensacional, aí sim. É, salta. Não. Corta. Casa do chapéu. Manda porrada nele mesmo, RG. Não deixa não, você é um senhor já. O rapaz fica passando dos limites, tá ok? É. Ridículo. Qual que é o bairro? Direitinho, parece louco. Santa Cruz. Jardim. Olha, Santa Cruz. Sabe quantos? Jardim Santa Cruz vai perder do Jardim São Paulo nesse fim de semana. E tem o Jardim Santa Cruz, que é o vocalista lá do Detonautas. Né? É o Tico Santa Cruz, cara. Tico Santa Cruz. Ô, Sombra, o Bernardo Veloso dele? Pediu pra você ver o WhatsApp. Fala aí, moçada. É, não. Olha, é legal. Olha só, é a Tica aí, tá ok? Nada contra, mas eu prefiro ele bem longe. Você não gosta do Tico Santa Cruz? Eu prefiro ele bem longe, fazendo turismo na Síria. Concorrente do Jimmy, lugares, né? Lugares seguros. Esse gostava muito do partido que tava aí no governo. Amigo, isso é democracia, cara. Isso é democracia. Mas eu só falei. Só comentei. Mas, deixa eu te falar, Jardim Santa Cruz ou Parque Santa Cruz? Jardim Santa Cruz. Tem é o mesmo na Zona Norte. O Parque Santa Cruz é outro lugar. Não, é Taboão da Serra. Falei? É na Zona Norte ali do Taboão. Tá bom. Eu sou amigo do Picon, pô. Jogou. Opa, eu conheço. Ele é cabeçudo. O Picon fazia fisioterapia comigo lá no Adriano. É, até eu falo pra ele direto, pra ver, escuto você, pô. O Picon jogou no São Paulo, foi zagueiro. Gente boa pra cá, faz tempo que eu não vejo ele. Onde ele anda? Ele tá resfriado, o Picon tá espirrando. Eu quero ver esse negócio aí. Tem a moça aí. Pera, começa tudo de novo. Fala tudo de novo. Não, eu tava falando com ele semana passada. Queria falar com o pai nesse. No segunda-feira aí que vai ter o Honda aí, Honda Hall. Ele vai? O Picon vai? Opa. Então, eu queria ligar pra ele, porque tava desenrolando pra ele e ligar pra você, pô. Ah, pô, a gente fazia fisioterapia lá no Adriano, era o Picon, o Azul. O Washington, né? O Azul e o eu. Era divertido. Você come salpicão, Ben? Nossa, tá louco. Sensacional. Não? Não. Salvou a hora. Você sabe o que é? É tipo uma maionese, né? Vitor, pera aí, antes de você falar com o Mano, uma vez o Picon é meu amigo. Uma vez ele estava chateado, eu fiz carinho no Picon, porque ele estava mal. E aí ele deu uma engordada, o Picon andou inchado. Olha aí, o fala com não mano. É possível. Qual que é o... Esse é o Charo. Ele quer falar com você, mano. É o time. O Santos. Aê, Salpicon. Qual que é a rádio lá, Bernardo? Quer dar uma entrevista rádio lá? Rádio Santos, sempre Santos, muito além. Não, dentro ou fora da Sapão, imparcial e parcial. Ô, Salpicon. É concorrente da Jogo Que Jogar, é o Leão do Mar, salve o grande campeão, que aí é FM essa aí. Ô Salpicon! E tem uma. Eu vejo muito um canal lá em casa, ô Azedão. Ué. Tem um canal TV fechado. Agora quem dá bola é o Santos, agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. É glorioso. TV. TV acaba. É boa essa aí. Ô, Salpicão, curtiu aí o Elano, velho? Novo, agora vai ser o novo professor. Elano é técnico? Auxiliar, tá, mas é, é tudo professor. Oi? Alô? Arruinha a ligação, hein? É só, do além, né? Muda de lugar aí, Salpicão. Como é que é, ô Sombra? É do além. É. No mínimo, o Paulo Nobre vai contar a rádio. Do além, lá, do além em cima da sua casa. Lá, ah, do que além. Isso. Boa, RG. Ô, Salpicão. Acho que foi, viu, velho? Foi. Foi dessa pra outra. Foi. Já era. É, já era, já era. Último já era. Suspiro. Já era. Foi. Foi-se, como diz o meu vizinho. Foi-se. Como diria a Dona Morte, foi-se. Foi-se. Entendeu? Dona Morte, foi-se. Meu, foi-se. Conheço ela, meu. Só porque ela tá solteira há dois cuidado, dias. Cuidado, hein? Hã? É bom não conhecer. Não, muito pelo contrário. Você conversa com a Dona Morte? É isso, cuidado. Eu já tive relações extra conjugais com ela. E vou dizer, meu. Como assim, velho? Facão lá é muito bom, meu. Acho que travou a linha aí. É, foi pro Lenders. Ela gosta de tomar com facão nas costas. Vai pra linha 46. 46? Linha 46. É. Bora. Tá bom. Esse, tá. Vamos ver. Olha lá. Eu? Vamos lá. Ah. Ó. Isso, mas esse flipper é da década de 10. Eu ia falar, esse foi o primeiro. Esse é o primeiro de todos. Esse foi o primeiro. Qual é o nome desse aí? Da máquina? Tem? Não, não tem. Nem nome tem? É, o primeiro. Porra, ferrou. Devia ser Arizona, aquelas máquinas. Alô, lembra do Arizona? Alô, Domênico. Opa, quem fala? É o Nelson Tadeu. Ô, Nelson. Nelson Tadeu Merched. Já sabe tudo aí, pá? Ah, já tem tudo? É. Já tem a sua ficha produtor aí. De é o Almirante Nelson? É. O Almirante Nelson. Sou eu mesmo. Ele trabalha com seguros, torcedor do Palmeiras. Grande Benjamin Bach. E qual vai ser a Mercedes do jornal? Sensacional. Eu acho ruim de que salvou. O Benjamin fez o seguro do helicóptero com esse cara. Parabéns, eu acho que você, Landucci, que é o mais novo do programa, tanto de idade quanto de programa de tempo de casa. De tempo de casa, deveria respeitar eu um pouco mais o Almirante Nelson. Nunca porque o nada. Senhor nem pensava um dia em fazer o programa, mas estávamos ali na doutora Arnaldo, Almirante Nelson já tava. O Almirante aí. Nelson já levava o filho dele, que era um menininho. E eu ia também essa época. E você, tá, Rafaelzinho. Você tá menosprezando o Almirante Nelson. E o Rafael desculpa. Hoje tem quantos anos? Pede desculpa pro Almirante desculpa, Nelson. Almirante. O Rafael tá com quanto? O Rafael já vai fazer 29 anos. Porra, velho! Caraca, velho! Caraca, velho! O Rafael já deve estar procriando. Porra, com 29? Porra! O Rafael já foi estagiar lá na Califórnia. Quantos anos você tá agora, ô Almirante Nelson? Quantos anos? Olha, eu quando comecei, vocês eram meninos. Eu tinha 49, acho que. Continua, menino? 56? Como é que é? Eu tô com 56. 56? 56. Inclusive, tem histórias aí das minhas vidas e vindas no estado. O dia que eu fui estar no Ninho aí, que o Sombra nunca me convidou. O Sombra é escroto, mano. Eu vou contar a história dele, inclusive, do Sombra. Que é não, o Sombra não é, não. Agora você não vê. Pelo contrário. Sombra, ele é assim, Almirante. Porque há muito tempo atrás eu falei, Sombra, vamos fazer um programa convidando alguns ouvintes das antigas para ser estando Ninho. E o Almirante Nelson, que é a cara do Dorival Júnior, poderia vir. Aí o Sombra, deixa o saco essas ideias bestas aí. Ô, Almirante Nelson, abaixa o volume. Abaixa o volume do rádio aí. Você tá fazendo natação com um amigo meu aí, quer dizer, amigo meu, mas é o dono da academia que eu vou, que é o Cláudio. Vou mandar um abraço pro Cláudio da. O Benja? O Cláudio. O Benja? Eu? É o Benja. Não, o Benja não faz natação, ele só tira foto fora da piscina. Não, Almirante, eu faço, eu nado lá na competition, mas eu não sei quem é Cláudio, não. Não diz onde é, enche de fã na porta. Eu falei, pô, ele falou pra mim, ô Nelson, o Benja me fez nada aqui. Nada aqui. Ó, o Merchan. Os caras conhecem você, é por isso. Não, mas que os caras te usam. Ele não conhece o cara, mas ele te conhece. Eu não conheço. O Benjamin não te conhece. Ô, mano, o Benjamin comprou um croma, botou na casa dele, e ele põe um vídeo de piscina atrás, e ele fica fazendo assim nessa. E aí o Dini fica. Ô, Almirante, o aluno da academia do seu amigo deve ser o Rogério Ceni, só que ele confundiu com o Benjamin, porque hoje o Benjamin tá muito mais em evidência do que o Rogério. Um abraço pro Elvis e pro Neno, meus treinadores. E o Rudy tá de Sharp verde ainda aí, meu? E-Sharp? Explica o que quer, porque ele não sabe. Não, não tô. Eu ando de verde, mas hoje eu estou com a camisa do capitamento. Verde, cara. Você tava de charme. Oh, desculpa aí, viu, Almirante? Eu não quis te magoar e, muito pelo contrário, respeito todos os ouvintes. Não é verdade. Cara, que isso? Somente um cara que vem do mar. O cara do Benjamin. O Benjamin, que eu não gosto da piada, é a melhor coisa. Ele faz a cara de nojo, velho. Por isso que eu falei antes, por que eu falei antes, há 10 minutos atrás? Foi agora... nosso time agora com o Eduardo Batista. O que, que você achou, hein? Olha, Domenico, pra mim os melhores técnicos que tinha no Brasil era o Cuca, era, não são, né? O Cuca e o Tite. Só. É, tanto é que eu cheguei a falar com você outras vezes a respeito do Marcelo Oliveira, que eu achava que não virava, e não virou mesmo, né? Você não virou, entendeu? É. Ah, não virou nem no Atlético, né? É, não virou em lugar nenhum. O Atlético tinha um bom time. Virou no Cruzeiro, porque o Cruzeiro tem uma estrutura profissional, né? Aquela história toda lá. Então, agora eu não sei, cara. Mas o Parmeira não tem, Almirante? Ele tava vendo esporte, depois ele, sei lá, cresceu os olhos aí, quis fazer a experiência lá no Fluminense. Fluminense, não me engano, né? Acho. Não sei, cara, eu tô preocupado com o Palmeiras mesmo. Olha, é, porque é aquele treinador que não inspira a menor confiança, né? Exatamente. Olha, aqui na rádio eu não vou dizer quem faz parte desse clubinho, mas tem uma sala ali no meio. Tem nome aos bois aí, pô. Tem uns, clubinho. Tem um clubinho de alviverdes. A rádio só tem palmeirense hoje, é brincadeira, velho. Você tá louco, né? Ó, a maioria. Você tá louco. Ah, conta. Ah, pode contar. Conta aí. Pode conta. Contar. Conta. Conto. Conta que você vai ver que tem mais palmeirense aqui. Mas o que o senhor vai estar preocupado? Eu não estou preocupado, não é. Tem uma sala ali onde tem uns porquinhos que se reúnem. É, só o dedão. Do café? Rapaz, a sala não, do lado do café. Hoje, é. Hoje eu passei na frente da sala. Ei. Eu falei, meu, o que, que é isso? Pensei que eles estavam falando do demônio. Não, não era. Estavam falando do Eduardo Batista. Ah, não, tá comentando. Comentando. Estavam falando do Eduardo Batista, sério. Até aproveitar. Não, ó, eu nunca vi um cara ser tão queimado antes de assumir o próprio emprego. Ninguém queimou ele. Não, ninguém tá queimando, eu não falei não, que era você. Ah, mas eu até. Sim, senhor, era eu. Você passou aí e falou com nós, é lógico. Quem mas, pode estar na rádio falando do Palmeiras aqui? Deixa eu até perguntar pro casal de estranhos que tá aqui. Perguntar primeiro pras damas. É. Pra dama Ana Paula, que é corintiana. Se o Corinthians anunciasse técnico em 2017, seria Eduardo Batista, você ficaria feliz? Não. Não? Não. Mas é melhor que o O. Mas e se fosse pra tirar o Oswaldo? Ou seja, pra você, Eduardo Batista e Oswaldo? Aí eu escolho Eduardo. O Oswaldo? Ah, eu acho que o Eduardo, então. É, não tem dúvida. Mas você não ficaria muito feliz? Eu prefiro o Tite. Ah, é, mas aí não. Mas aí não é. A preferência Eduardo Batista. É um ou outro. Ô, Domênico, é? O Eduardo Batista, se ele fosse hoje o técnico do São Paulo, do Santos ou do Corinthians, não seria nenhum absurdo. Esses times, eles não claro. Fizeram o investimento que o Palmeiras fez. É, o Palmeiras fazendo o investimento que fez... Eles não é ganharam negócio... o que o clube ganhou, né? Pois é, é o que eu disse ontem. É, você ter um carro aí de 400 ou 500 mil reais e colocar uma gasolina de 2 e 3. Concordo, mas vai contratar quem que está disponível tipo, no mercado? Aí que tá, o Palmeiras vacilou. Na minha opinião, hoje o técnico para substituir o trabalho que o Cuca deixou seria o Mano Menezes. Se não fosse o Mano Menezes, não teria sair que ser... Imagina, que não quis. O Palmeiras não quis chegou... Não, o Palmeiras foi atrás dele. Ele não quis sair do Cruzeiro. Eu gosto quando o Mano fala... Não quis. Não quis. Será que... Mano, eu não ouvi em lugar nenhum que o Palmeiras fez uma proposta oficial pelo Mano Menezes. Foi falado eu não ouvi. Aqui. Eu não ouvi. O primeiro técnico que o Palmeiras queria era o Mano Menezes. Não, não foi isso que eu fiquei sabendo. Não. Vocês estão falando duas coisas parecidas. Porém, diferentes. O nome do Mano Menezes foi citado. Foi cogitado, mas não fizeram proposta, mas gente. O Palmeiras não foi, porque o Mano teria dito que não sairia do Cruzeiro. Exatamente. Então, o Mano falou que não sairia do Cruzeiro, porque aquela passagem... Mas até papagaio fala, você pode chegar lá e fazer a proposta e o cara aceitar. Mas desculpa, hein, Mano, desculpa. Eu acho que seria o principal nome. Peraí, tudo bem, mas aí é uma opinião. Eu tenho uma outra opinião. O Mano Menezes, pra mim, desculpa. Desculpa. Ele e Eduardo Batista, pra mim é a mesma coisa. Imagina, gente. Ah, pra mim é. Imagina. Pra mim é a mesma porcaria. Eduardo Batista. Imagina. Desculpa, desculpa. Não sai na foto. Pra mim é a mesma porcaria. Não ganhou nada, não fez como nada. Não ganhou nada. Desculpa, desculpa. Dá um mas aí no Mano pera só um minuto. Aí, vê que ele ganhou. Pera só um minuto. Futebol, pra mim, cada um vê o futebol de um jeito, né? Eu acho que é igual. Pra mim não difere porra nenhuma. Bom, eu acho que difere. Acho basta que pegar a trajetória. Tira o Cuca e põe o Mano Menezes, é uma porcaria pra mim. Ok, cada um tem o seu pensamento. Mas é um modo de ver. Mas você quer que é o Guardiola? Mas não, é o Guardiola. Mas, Dodô, você foi agora, pra mim, o único técnico que poderia suprir e o torcedor do Palmeiras não ficar ressabiado é o Tite. O Tite tá na seleção, não vai sair. Mas, então, velho, qualquer um que vier vai ficar ressabiado. Mas você falou que o Mano Menezes não ganhou nada. Benjamin, eu não gosto do Mano Menezes. Bom, isso tudo bem. Ele ganhou, ele ganhou no Corinthians, a Copa do Brasil, sei lá. Mas também ganhou, olha, puta. Ó, ganhou tanta coisa, né? O que ele ganhou? Na verdade, não ganhou. Ganhou o quê? Campeonato Brasileiro? Pera aí, vou pegar aqui a ficha técnica. Ganhou o Campeonato Brasileiro, pô. Vamos lá, vou te passar aqui os títulos do Mano Menezes. Mas vai falando aí. Não, Domênico, na verdade, no mercado não tem técnico, cara. Então, mas é opinião, né, gente? Oi? Mas é uma opinião, hein? Não. Como torcedor do Palmeiras pode discordar, hein? Todo direito. Eu tô concordando com você até agora. Eu acho também o Mano Menezes deve ser um técnico caro. Eu até perguntar pro Benjamin, ele não é um cara barato, não. Olha aí. Mano Menezes, carreira do Mano Menezes. Ele foi... Bom, Série B eu não vou contar, tá bom? 2005 pelo Grêmio, né? Campeão gaúcho em 2006, 2007, campeão paulista em 2009, Copa do Brasil de 2009. Esses são os títulos do Mano Menezes. Tem uma seleção brasileira. Sim. A seleção brasileira claro. Não ganhou nada, não foi ganhou, passagem. Lógico, fritaram ele, Domênico. Mas foi passagem. Não, mas foi passagem porque fritaram ele. Foi passagem, ele. O Luxemburgo e ele na seleção brasileira não ganharam nada. Não, mas a questão de ganhar, Domênico, ele foi chamado pra fazer a reformulação, ele começou, tiraram ele. Vamos fazer uma pergunta. O Leão foi pra seleção brasileira. Estranho. Sim. Estranho, uma pergunta pra você. Você que é tricolor imparcial nesse assunto. Você prefere o Eduardo Batista ou o Mano Menezes, se fosse o caso? Eu tenho a mesma opinião do Domênico. Pra mim, nenhum dos dois não tem perfil de técnico. Na verdade, a gente tá com uma safra ruim de jogadores e de técnico. É verdade. Nossos técnicos estão indo pra China e não estão dando certo, estão voltando. Mas até aí o Cuca tá nesse perfil que você acabou de citar. Sim, o Cuca é mais um desses. Não, mas o Cuca ele já vem fazendo bom trabalho há anos atrás. Era um treinador que tava na China também, o Palmeiras resgatou, gente. É uma exceção. Ele colocou de forma pejorativa, os treinadores brasileiros estão indo pra China e depois voltaram. O Cuca fez o mesmo processo. Não, fez, mas o Cuca é vencedor. Exatamente, lá ele ganhou o título. O Mano Menezes. E o Eduardo, eu ficaria com o Mano. O Mano Menezes, ele ganhou lá dois gaúchos pelo Grêmio, 2006 e 2007. Ele ganhou uma Copa do Brasil aí pelo Corinthians também em 2009. Campeonato gaúcho que só tem dois clubes. Ele ganhou o Paulista, tô falando os títulos. Ele ganhou o Campeonato Paulista pelo Corinthians em 2009 também. Seleção brasileira, ele acabou sendo vice-campeão olímpico. Não, vice não é. Não, mas tudo bem. Mas peraí. É um trabalho que tem que ser avaliado sim. Não. Vocês mesmos dizem aqui. Ah, não, porque você não pode avaliar só quando é campeão. Ele foi vice-campeão na Libertadores. Pelo Grêmio. Tá certo? Foi vice-campeão da Libertadores pelo Grêmio. Ele chegou aí também num vice-campeonato brasileiro pelo Grêmio também ou não? Pelo Grêmio? Ah, mas vice não, terceiro gente. Pelo lugar. Amor de Deus, vocês estão contando vice. Mas tô falando de trabalho, Domênico. Você não pode analisar o trabalho de alguém só se o cara é campeão. Quer dizer, se o cara é o campeão, Rivelino. Não, campeão. O Rivelino, então, no Corinthians, ele não ganhou título e foi uma porcaria. Não, mas não é diferente. Jogador é jogador, treinador é treinador. Como diferente, meu Deus, cara. Ô, estranho. Acho que é diferente. Jogador é uma coisa, treinador é outra. Você queria o Roger Machado? Roger Machado, ele fez um bom campeonato, mas também, como todo clube, assim, acaba caindo. Então, é o que eu falo. Pela minha opinião, a safra de técnico do nosso país é muito fraca. Tem a mesma opinião que o Estranho. Eu não acho. É tudo igual, cara. O Sombra, pergunta pra ele. Vai falar se ele tem opinião mesmo ou não. Mas esse treinador está tudo no mesmo nível. A opinião do Sombra, nesse assunto, pra mim, não... Por que não? Não me diz respeito, não quero saber, não vou perguntar pra ele. Ó. Nessa opinião, não quero. Mas o Sombra, eu duvido que ele vá falar que o Mano Menezes ele tá no mesmo nível do Eduardo Batista. Até que o Sombra não é tão cretino nesse ponto. Não é questão. Você se chamando o Domênico de faz cretino? Mal. Não faz mal. E o Estranho. Chamei, Domênico chamei, e o Estranho por tabela. Mas eu e o Estranho, a gente já esperava isso de você, Benjamin. Não tem problema nisso. Mas não tem problema. Pode ser. Então pergunta, pode ser. Só que assim, são dois treinadores que não ganharam nada nesses últimos anos. Desculpa. Tudo ruim, mesmo jeito. O Sombra, o Mano Menezes. Está no mesmo nível do Eduardo Batista? Não, o Mano Menezes, na minha opinião, está acima. Não é uma carreira maravilhosa, mas está acima. E outra, para trazer o Mano, então deixa isso aí que tá aí. Pelo menos é uma aposta, e se der errado, deu. Gosta, mas né? É uma aposta. E do jeito que vocês estão falando, que o Cuca em 6 meses volta, o cara já entra demitido. É brincadeira. Entra saindo. Chega saindo. E tomara que o Cuca volte mesmo. Ó, opinião de um palmeirense aqui que tá me mandando aqui pelo zap, meu primo Flávio Prete, ele tá em casa ouvindo a gente. Sim. E ele tá falando assim, chupa Mano. Manda ele pro inferno. E falando que o Mano Menezes não ganha nem futebol de botão. É por isso que seu primo tá na casa dele agora aí, costurando. Juiz! Fazendo crochê. Ele vai pro inferno. Mandando um abraço pro Dodô. Obrigado. Almirante Nelson. Um abraço pra você. Obrigado. Deixa eu fazer um mexer aí, hein? Faça. Liguei pra mandar um abraço. Deixa eu te falar, Sombra, só pra lembrar. O Cuca, meu, fez um trabalho legal pra caramba quando ele começou no São Paulo também. Eu lembro disso, cara. Mas eu concordo. Eu 2004, hein? Mas eu sempre achei o Cuca um bom técnico. Eu nunca critiquei o Cuca. O Cuca, ele era criticado. O time de 2005 foi montado pelo Cuca em 2004. Mas esse negócio de lado psicológico... Não, o Cuca, ele era extremamente depressivo. Ele era meio hard, cara. Foi algo que foi meio construído pelo Benjamin. Não, não foi, não. Que ficava falando que ele... Que o ônibus não podia dar ré. Mas isso não sou eu que falo. Pergunta pra quem jogou com ele. Exatamente. Agora o Cuca é o mó barato, mano. Agora é que ele é supersticioso, ele é. O Benja ainda não chegou à conclusão que muitas vezes a palavra tem o poder de destruir. A gente fica magoadinho. Eu sei o Cuca. O Benja, pode falar, eu acho o Cuca o mó barato. A palavra é uma arma. É pejorativo, se prejudicou o trabalho. É uma flecha sem volta. Nelson, faça o seu merchan. Olha, consórcio Honda é fácil, barato e sem juros. Opa, ganhou. Ó, você tem que mandar um e-mail pro bar@97fm.com.br. Bar@97. O bar é um caso. Não manda no outro e-mail dele, não, que aí vai complicar tudo, hein? Não, o bar é brother. Naquele só modelos@97. Não manda lá não, velho. Naquele então, só as primas só também não. Ali é só picanha. Também acertei, Bozan? Sim, acertou. Ganhou um kit top do desodorante Extreme. Ô, mano, um abraço pra você também. Esse é o meu pimpolho. Obrigado. Aí, o maninho. Que pimpolho? Seu pimpolho, é? Gostei dessa, pimpolho. Seu pimpolho, é? O pimpolho amarelinho. Pois é, que isso. Desenha aí esse negócio aí, é pimpolho, velho. Mas obrigado pela audiência, muito obrigado. Agradeço. Valeu, Nelson, um abraço, cara, obrigado. Esse negócio de obrigado pela audiência... Júlio, você não agradece a audiência? Não, eu acho não. É falar, olha, obrigado pela audiência. Acho uma hipocrisia. Por que hipocrisia? Porque, cara, eu imagino. Você acha que isso aqui acho que é uma troca não, simples? Não, outro dia eu tava tomando um café, eu não tomo, mas acompanhando o Domênico aqui na rádio. Você nunca tomou café? Não, então, eu falei. Não, não mente. Não toma, mas acompanha. Eu acabei de falar, eu fui tomar um café onde eu não tomo, eu estava acompanhando o Domênico. E o Domênico falou: eu nunca vi o William Bonner. Agradecer a audiência. Na rua, obrigado pela audiência aí. E aí aquilo ficou na cabeça, lembra? Jamais falaria isso. Não, aquele jornalista. Ficou na cabeça, sabe? Jamais eu falaria isso. O Sérgio Chapelet andando lá, tira a foto, Sérgio. Ah, como é que chama o setorista de Brasília lá que entra no Jornal da Noite? Geraldo Pereira? Sempre agradece a audiência do... Imagina, todo dia ele agradece a audiência. Talvez por isso que outro dia eu tenha pego um comentário do Domênico falando... Não, jamais falei isso. Não suporto aquele Geraldo Pereira. Jamais falei isso aí. Jamais falaria um negócio desse, jamais. Já o William Bonner, o cara que não agradece é mal educado, velho. Jamais falei isso. Outro dia eu tava ouvindo muito, eu ouço muito uma rádio aí. Não minta. Às vezes eu quero pegar informações do Santos. É feio mentir. Eu ouço a rádio Santos, sempre Santos. Dentro ou fora do alçapão. Imparcial FM. Imparcial. Os caras não agradecem. Vai ficar uma semana com essa porra dessa rádio agora. Agora ferrou. A respeito da rádio do Santos. Estádio 97 tem oferecimento de Nissan, Narigudo. É isso aí, amigão. Você que tá pensando... sair de carro novo ainda esse ano? Eu. Pode comemorar porque chegou a hora. Escolha a certa Nissan. A linha Nissan está com condições imperdíveis e você pode escolher a que cabe no seu bolso. E olha só essas ofertas. Nissan March 2017, o carro mais econômico da categoria, eleito a compra certa pelo quinto ano, motor 1.6 pelo preço de 1.0, é isso mesmo. 1.6 com preço de 1.0. E não para por aí. Nissan Kicks SV 2017, o SUV mais desejado do ano e o melhor da categoria. Ele tem painel multifuncional de alta definição, central multimídia com câmera de ré e muito, muito, muito mais. E com versões a partir de R$84.900. Então vá até uma concessionária e faça um test drive, porque quem testa, compra a Nissan. É isso aí, Sombrinha. Todos juntos fazem um trânsito melhor. É Nissan! Antes da gente trazer mais mensagens através do nosso WhatsApp, uma informação, é uma curiosidade aí sobre o Galo, né? Todo mundo sabe que o Calil, ex-presidente do Galo, é o novo prefeito, será... O novo prefeito, a partir de 1º de janeiro, lá de BH, né? De BH. Quem vai ser o secretário de desenvolvimento dele? Belo Horizonte. O Lucas Prato. O presidente do Galo, Daniel Nepomuceno. Que é vereador, né? Não sei. É o Marlone. Daniel é vereador. Marlone. Acho que é vereador. É o Marlone que vai ser? Pós-graduado em Barcelona, com experiência na prefeitura de BH e no governo de Minas. Ó. Daniel Nepomuceno. Gente boa pra caramba. Tá vendo? Eu sei. Tá certo. Sabe quem mais vai fazer parte da secretaria dele? O Bebeto de Freitas. O ex-preparador físico? Ah, não, do basquete, do da vôlei. Da seleção de vôlei. Bebeto. Eu nem sabia que o Bebeto morava em Belzonte. E tem uma que acho que era do marketing do Galo, Adriana Branco. Ah, gente, filha, ela já veio aqui, eu trouxe ela aqui uma vez. É. Adriana é figuraça. Ela vai ser o quê? Vai fazer parte do secretariado, mas eu não vi aqui qual secretaria. Conheço bem, meu. O Bebeto não quem foi... Quem que você conhece, Calção? Adriana Branco. Ô, Benji, o Bebeto não foi lá no do Botafogo lá? Foi. Foi presidente do Botafogo, né? Então, eu não sabia que ele morava em Belzonte. É. Estádio 97 trazendo agora as mensagens via WhatsApp. No oferecimento do Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Já já o Motinho ao vivo no ar, direto do pedágio, sem parar, Estádio 97. Fala galera do estádio, que é o John da Zona Leste aqui da Penha. Eu queria ver com o Dodô o que ele acha do Palmeiras entregar esse jogo aí. É um jogo festivo, já foi campeão mesmo, fazer o quê? Só pra entregar o jogo, só pra ver o Inter cair. Que eu não sei vocês, mas eu tô louco pra isso acontecer, cara. Bom, galera, valeu aí, um abraço. Dodô, seu palpite? Eu não torço nunca pro Palmeiras perder, Sombra, jamais vou perder. Eu sei que é um momento em que o Inter fez e falou, o presidente, muitas bobagens aí na mídia, né? E eu torço muito pra que o Inter caia. E eu duvido que mude esse retrospecto. Sabe por quê? O Palmeiras ganhando do Vitória de 1-0, o saldo dos caras vai para -2. Sim. O saldo do Inter é -6. Ou seja, o Inter deveria ter que ganhar de 5-0 no Fluminense lá no Rio para poder escapar dependendo só desse resultado. Então eu acho que a briga do Inter não é nem com o Vitória. A briga do Inter é mais com o Sport. Essas horas eu me lembro de Argentina e Peru da Copa de 78. Mas você acha que o Fluminense vai tomar... Não sei. Não sei, futebol não é possível, muito... Futebol é uma caixinha de surpresas, né? Fluminense, lembrando que o Palmeiras joga com o Jailton, João Preto... Saiu aí? Jesus não joga. Não. Jesus não joga mais. O Mina, o Thiago Martim, o Zezé... Zé Roberto? O Xexê... O Creiton, o Thiago Prantos, o Leandro Siqueira, o Eric, Banana, o Eric e o Alexandre. O Alexandre. O Estranho. É um time que, olha, vou dizer, é um time que tem melhor que o Corinthians. Tem muito time aqui é pior que esse aí, cara. O Estranho, você seria a favor, se fosse o São Paulo, de entregar o jogo só para rebaixar o Inter? Não seria a favor, não. Mesmo porque o Inter ele não tá caindo agora, já tá caindo há 37 rodadas. Então, o futebol do Inter foi bem no início e depois foi uma decadência, ficou 12 jogos sem vencer. E agindo assim, a gente tá se igualando à mediocridade dos dirigentes deles, né? Sem dúvida. Acho que o Palmeiras tem que jogar o jogo dele, assim, claro, ganhou, não ganhou, também tanto faz, porque já é campeão. É aquele jogo que o Palmeiras joga tranquilo. É difícil o Palmeiras ganhar. O que acontecer, que se dane. Mas assim, eu acho que o Inter vai cair, e eu vou dizer pra você, o Sport acho que não perde pro Figueirense em casa, não. Mas eu tô com... E aí acho que o Inter já cai. Eu tô com Estranho, né, cara? O processo não é esse jogo. O processo já vem. Tá bem vindo. Tá pronto, né, cara? O cara fez a cama. Vamos lá. Mais mensagens no nosso WhatsApp. Meu nome é João Paulo, sou de São Paulo, santista. É, porque o Palmeiras, na vez de trazer o Lucas Prato, não traz o Caleri. Eu acho que o time do Palmeiras ficaria muito mais forte com ele. Finalizador. O Caleri mostrou ser muito mais jogador que o Prato. O Caleri, de filhão. Eu também prefiro. Só um minuto. Mas o Caleri não é ruim, hein? Não é ruim, mas não sai na foto do Prato. Aí que parece que é ruim pra boneco. Mas não sai na foto do lado do Prato. Olha, mano, o Caleri jogou muito aí, hein? Sei, não. Não sai na foto, gente. Mas peraí, quanto que custa um Caleri? Peraí, vocês estão se baseando no Caleri pelos gols que ele fez no Trujillanos, aquele time lá que ele marcou 5 gols. Mano, ele jogou bem no São Paulo, mano. Jogou bem até a página 2 do Mercado. Até a página 2? O Caleri não é um jogador excepcional. Tanto é que era banco no Boca lá, velho. Sei lá. Mas pra onde que ele foi agora? No West Ham. É reserva no West Ham. Desculpa, excepcional o Prato também não é. Hoje, pro padrão nacional, é. Então, pro padrão nacional, o Caleri também é. Não tá no mesmo nível do Prato. Não tá. Mas aí são opiniões, né? Mas a minha é que vale. Mais mensagens aqui. Boa, mano. Foi boa. Boa tarde, pessoal do estádio. Aqui é o Márcio, corintiano de São Miguel. Boa. Quando o Mano disse que o filho pertence mais ao homem do que à mulher, concordo com ele. Ai, ai, ai. Uma suposição aqui, Sombra. Você vai numa máquina... Ih, essa é velha, hein? Coloca o seu dinheiro e pede um refrigerante. O refrigerante é seu ou é da máquina? Essa piada é velha. A moedinha, se quem coloca é você. Na máquina de refrigerante. Aí o refrigerante sai. É. Aí ele pergunta se o refrigerante é da máquina ou é seu. Mas não. Comentário de fascista contra as mulheres. Atenta de novo. Não foi bem, não. Esse negócio não foi legal. Podia fazer um. Não. Horrível. Volta, passa uma não borracha. Teve graça. Olha, estranho, agora matou a pau. Olha, não teve graça. Vocês estão muito puritanos aí. Não, mas essa do cara foi cretina. Tudo bem, mas vocês não precisam execrar o cara. Ele conseguiu, o cara fez ser chato, né? Hã? Ele conseguiu ser chato. Ele conseguiu ser sem graça. Ele conseguiu o seguinte, o programa tava no clima. Que ele conseguiu? Ele pegou a piadinha velha. Vai ver que andava pra frente. Bacana. É piada. Ele jogou o piada. Era pra rir, então? É a piada. É a piada. Essa piada, na verdade, RG, é a piada lá que o cara vai... advogado. É o advogado que tá tentando pegar a guarda do filho pro homem... E tem o advogado da mulher, ele faz a apresentação dele lá, aí vai o advogado do homem e fala isso aí. Mas isso é verídico? Meritíssimo, juiz. É o seguinte, eu vou numa máquina lá de refrigerante, coloco uma moedinha, o refrigerante sai. O refrigerante, a máquina é minha. O cara usou esse argumento, deve ser no pra ganhar a guarda do filho. Lá no tribunal, botando o advogado. Isso não é uma piada, então seria uma analogia. O cara fez... usada como argumento jurídico. Sim, entendeu? Inclusive, o cara... aconteceu então, numa vara risada. De família. Mas é uma piada. O cara comparou a máquina como... Volta a risada. O cara comparou a máquina como se ela estivesse fazendo a gestação da latinha. Exatamente. Pô, para. É um absurdo isso. Mas vocês comparam a mulher aqui com um pedaço de carne? Vocês são sexistas aqui. Quem faz isso é você. Os caras vomitando regra aqui. Você que faz isso. O Domênico liga uma menina no ar aqui, ele parece um lobo. Eu? Ele usa. Parece um penitente. Acho que aqui é preso. O único cara aqui que... Essa mídia fascista, porque isso vocês induzem a mulher a fazer isso. Certo era a mulher ser peluda, raspar o sovaco, ter bigode. Isso era o certo da mulher. Agora vocês da mídia... Pera, bigode! Vocês da mídia... Fecha o saco, vocês se induzem a mulher a ficar comprando bolsa, a ficar se maquiando. É tudo culpa dos fascistas aqui. Ô estranha. Quem é que você ouviu dizer aqui, faz uns 15 minutos, que, pô, a filha, o filho, tem que ser responsabilidade do homem, do marido, porque ele é que bota lá. Quem é que foi? Ele que joga a sementinha. A mulher foi o quê? Só a... Foi o mano. Só a forminha? Foi o mano. Quem que soltou essa? Quem a mulher foi? É hospedeira, gente. Lógico que é. O homem vai lá. Aí. Para com isso, pelo amor de Deus. Mas é verdade. Tá vendo? Mas quem tem o testículo? Quem tem, tem os para, filhos? Para. Você não, tá louco. Que não. Para. Só besteira, velho. Puta. Mas é verdade. Para por aí. Só bobagem. O filho é mais do homem. Só bobagem. Ouve que eu tô falando. Para por aí. O filho é mais do homem. Só bobagem. Eu acho melhor separar que só com isso. Segue o jogo. Tá vendo? Olha lá, o marido dela consentindo com a cabeça. Ele concorda comigo. Não concorda. Olha que capaz, Benjamin. Participe, mande mais mensagens aqui no nosso WhatsApp. 94-353-0150, tá bom? Manda aí, cara, manda aí a sua mensagem aqui pro Estádio 97, que tem oferecimento de Fricol. Olha só, pode parar tudo que você tá fazendo agora e presta atenção no que eu vou te falar, porque eu vou te falar de uma coisa séria. Você que foi ontem jantar na casa da tua namorada, acabou de jantar, os teus futuros sogros lá vendo a novela, você entra no banheiro, de repente dá vontade de fazer aquele número 2, você fala, e agora? Eu tenho que ficar 4 horas aqui dentro, porque eu não tenho coragem de sair. Na hora que abrir a porta aqui, eu mato todo mundo nessa casa. Acabou isso aí, acabou. Você vai comprar o Fricô. Fricô é um bloqueador de odor. Você vai borrifar 5 vezes na água do vaso sanitário antes, sei lá, precisa fazer o que você precisa, o teu número 2, e ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E olha, juro pra vocês, funciona pra caramba. Eu uso e funciona. Todo mundo aqui na rádio usa. Então compre Fricô pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Você acha o Fricô em todas as farmácias de São Paulo, perto da tua casa, do teu escritório, da tua loja, ou pelo site fricô.com.br. F-R-E-E-C-O. Compra, porque ajuda, funciona, e vou te falar, acabou o constrangimento. É Fricô! DJ, Braca Fumegante. Lenny Kravitz. É isso aí, Lenny Kravitz, você gosta? Você fez meio cara de lamentação. Você não gostou. Uma música dele, duas só, não é? Essa é legal? Não, essa é chata pra caralho. Não é chato, é legal a música. Você me perguntou. É, mas legal. Mas o beijo não tem o direito. Você não gosta também. Não, tem duas músicas dele que eu gosto. Qual? Mas... Qual você gosta? Uma é New York, que ele fez, que é demais. Já viu uma música é do Frank Sinatra. Não, essa é outra. É outra. Foi uma música de Panova, que é de New York. Eu esqueci o nome. Isso é chato pra caralho. É chato pra caralho. É Nina Hagen. Chato pra caralho? Nina Hagen, imbecil. Nina Hagen. Fala, Sombra. Já que você gosta de Lenny Kravitz, fala aí. Lenny Kravitz. Fala aí. Sabe quem é o Lenny Kravitz? É o cara da guitarra aí. Lenny pra ele é o cara que jogou no Palmeiras, veio do Fluminense. Jogou não, passou lá, né? É. E a RG acertou aquela ali, né, velho? Já que você me chamou, Sombra. Eu quero queimar minha língua, não conseguiu, né? Eu queria pedir desculpa, amigos de bancada. Respeito aí, vamos ver. Amigos de bancada e amigos ouvintes. Dia 17 de dezembro, estarei no Teatro MC, um sábado, às 9 da noite. Eu pensei que você ia convidar pro teu casamento. No teatro, não, ainda não. Meu último show no ano, hein? No Teatro MC. Sábado, às 21 horas, dia 17. Entre lá, compreingressos.com e põe meu nome lá. Esse teatro é onde? Na Vila... Vila Leopoldina, pessoal da região. É sábado, então qualquer lugar de São Paulo chega rapidinho. Às 9 horas, Benjamin vai estar lá com a esposa dele. Pô, mano, nem que você me pague, mano. Nossa, que pedaço. Nossa! Que é isso, cara? Pô, Benjamin, que não é isso, não, mano. Pô, que pedrada, velho. Seria legal agora. Meu show é ruim? Então fala no ar. Não. Eu quero saber do Benjamin. Você já me elogiou aqui no Palhacinho. Tem um par pro casal aí, estranho no Ninho? Você... Você tá comigo pra fazer... Aí. Ela quer um par. Vou dar um par pra vocês. Vou anotar o nome aqui, vocês vão... Viu? Mas quem não ganhou um par, vai lá. Às 21 horas. Quem não ganhou um par, compre um par. Exatamente. Compre. É isso aí, espero todos vocês. Eu vou pegar, passa o nome aqui já que vocês vão lá. Vai ser um prazer. Vou comprar um par. Ó, meu amigo Paulinho Reve, ele fala bem aqui. Uma música que. Lembrou bem, uma música que eu gosto do Lenny Kravitz. American Woman. É boa. American Woman não é do Lenny Kravitz. Mas quem que é? Sucesso, não, ficou com acho ele. Que é, dele. Ele American, que não, isso aí é uma regravação, gente. Ah, mas American mas Woman é da década de 70. Mas tá, ele cantou, porra. Oh, ele e fez daí? A mesma música igual, não mudou nada. Ah, mas daí? E daí? Vale. Se eu não me engano, é do Grand Funk, se eu não me engano, aí não tenho certeza. Ah, para. Ah, você vai criticar algo que você não tem nem certeza. Não, é da não, não me lembro o nome da banda. Eu acho que é do Grand Funk. Deixa eu falar com você. Vocês são mó pagapau. Podia ser do Molejo. É o sucesso cês com o cara. Vocês são os puta pagapau. O It's Over é legal dele. Sobra legal. Ah, é legal. Aí, Paulinho Rap falando do Benjamin, não entende porra nenhuma. Não tem nada de Grand Funk. Tem nada de Grand Funk. Tá louco. Eu não me lembro de quem é, mas o American Woman não é do Lenny Kravitz. Mas você não acha que quando vai fazer uma crítica não é legal trazer a informação completa? Agora o Sombra te deu uma espadada, hein? Obrigado, Sombra me vingou. Legal é dele, que acho que o American Woman é do Lenny Kravitz. Ah, pra mim, o que importa é quem interpreta, não é quem fez. O que não é quem fez? A música fez sucesso na década de 70. Ah, e daí? Aí o Lenny Kravitz, que tem talvez uma capacidade de criação um pouco inferior... Eu tava vendo lá Vila César. Pouco inferior! Ah, porque que acontece? O negócio é esse. Os caras vêm, criam, fazem o negócio. Aí aparece uma bandinha... Michuruca, 30 anos depois, pega uma música e faz igual. Nossa, que do cacete. Que nem você, Babaúva do Red Hot, fez uma música que copia o Stevie Wonder. Aí eu ficou em silêncio, Benjamin. Não, eu sou Babaúva do Red Hot. É, você. Eu? É. Com certeza. O Red Hot Chili Peppers. E o pôster que você tem do Anthony Kidd no quarto? Para. O Red Hot Chili Peppers é uma banda. Não, o Red Hot é legal, velho. Aquela música, Again, é dele? Road Trip lá é boa. É. Road Trip é muito boa esse som. É. Olha, a original é The Guess Who. Guess Who, é isso aí. Guess Who, isso. De 1970. Hã? 1970. E o que eu falei? Ele queria que eu soubesse, eu tinha um ano de idade. Vou ficar ouvindo Guess Who com um ano de idade. Vai pro inferno, Benjamin. Então também não fala de Roberto Dias do São Paulo, que você também não viu. Mas eu não vi mesmo. Então não fala. Mas eu falo, olha, quem viu diz que é bom. Então tá bom, Guess Who, quem ouviu diz que é muito bom. Ah, vamos lá agora pro nosso pedágio, Estádio 97, sem parar. Tá lá na linha já o Cláudio Mota em Guarulhos, atrás do Shopping Internacional de Guarulhos, no posto Shell. Não é isso, Cláudio Mota? Boa noite. Cláudio Mota. Boa noite, chefinho. Estamos aqui no Estádio 97, né, no pedágio, sem parar, aqui em Guarulhos. Chovendo aí, Motinha? Não, não, aqui parou, RG. O céu tá se abrindo, ó, as nuvens estão indo embora, cuidado, tá tudo bem aqui. Cuidado, se abrindo, cuidado. Não. Tá melhorando. Quando a gente chegou tava bastante chuva, mas agora melhorou, estiou. Como é que fala? Estiou. Estiou, né? Estiou. É. O importante é que você pegou um pouco da chuva. É. Sim, é verdade. Mas faz parte, né? Eu sou um guerreiro. Claro. Tá. Guerreiro. Vai, guerreiro. Eu sou guerreiro. Vai, e eu não sou de açúcar. Com quem que você tá guerreando aí? Vai. Vamos lá. Qual é o seu nome, querido? Roberto. Mas pra quem? Coringão. Aê. Coringão. Aê. Corinthians. Nada, tamo bem na fita. E aí, pro ano que vem, qual a expectativa aí? Osvaldo vai? Você acha que o Osvaldo vai completar o Paulista? Ah, o Osvaldo acho que não vai, não. Tá devagar esse cara aí. É. Tá devagar. E você queria quem pra técnico do Corinthians? Ah, volta a Tite, né? O Tite não vai voltar, tá na seleção, tá bem, já era, né, velho? Ah, fazer o quê? Mas tá ruim o negócio pro nosso lado. É. E aí, mano? E aí, irmão? E aí, como vai estar o nosso time aí o ano que vem? Olha, eu espero que mais qualificado do que esse ano. O time do Corinthians ano que vem, se for para Libertadores, vai começar a investir em algumas contratações. Se você pudesse indicar um jogador para a diretoria, aí você indicaria qual o nome aqui do futebol brasileiro? Para a diretoria? Sim. Não, Romarinho. Romarinho não, né? Aí forçou. Ah, não tem nem ideia. Não tem nem ideia. Geilson, velho. Então tá bom. Valeu. Manda abraço então. Manda abraço aí pro pessoal que você quer. Um abraço, um abração pro Carlão. Palmeirense, Carlão. Ficou 22 anos esperando pra gritar o título. Carlão. O meu amigo Rosolém. Rosolém. Um abraço, mano. Valeu, pessoal. Abraço. Valeu. Valeu. Abraço. Vamos lá. Qual é o seu nome? É, DH. DH. Torce pra quem? É, Corinthians, é nóis aqui de Guarulhos. É. Fala pro mano aí. E aí, mano, o que você acha que ano que vem dá pra nós alguma coisa aí? Beliscar uma Libertadores? Tá de brincadeira, né? Virou pitisco agora, velho. Não, vai. Pô. Beliscar uma Libertadores é demais, né? Não dá, né? É a piada do ano. Ué, vai que o Olímpia com time limitado foi campeão da Libertadores. Esse acredita no Pai Noel, aqui também Natal. Libertadores virou salsicha agora. Culpa disso aí do Benjamin, que fez lobby pra trazer o Oswaldo de Oliveira aí, ó. Lobby? É, lá. Benjamin que é o culpado, que trouxe o Benjamin, é. É verdade, eu contratei o Gustavo, também fui eu. É. Eu trouxe o Rildo. É. O Romero foi uma indicação minha. Mas o Oswaldo de Oliveira foi. É verdade. Não é lobby, eu falei que um dia que eu gostaria do Oswaldo. Mas sua palavra teve peso. Não, você, vai, Oswaldo, você pesou. Vai, Benja. Oswaldo de Oliveira, fala é lei, você pesou, vai. Velho. É, ecoou no Parque São Paulo. Você pesou. Uma bomba. Olha, eu queria ter 1% disso que vocês acham. O Robertinho entrou na sua. Então eu fiquei com dó do Roberto. É, velho. Coitado do Roberto. É, todo mundo sabe que você tem moral lá, Benja. Todo mundo sabe. Não tenho, não, velho. Não tenho, não. Moral é gigante. Então, qual o jogador que você quer que o Benja indique pro presidente? Para presidente? Não, indique para o presidente. O Benja é amigo do Robertão, e aí? Ó, o Diego Souza já tinha que estar no Corinthians já há um tempo, hein, Benja? Por que você não faz esse lobby aí para trazer o cara? Então, você, de repente, pode ser o nosso Paulo Nobre aí do Corinthians, você que tem dinheiro para caramba. É, lá, Benjamin. Você é o Paulo Nobre do Corinthians. Viu, mano? Aí, é o Benja Nobre. Tá do teu lado aí, mano. Eu sou o Paulo Pobre. Podia mesmo. Mas olha, se eu tivesse essa moral que você tem, ele já teria vindo, o Diego Souza. Eu também teria contratado ele. Você gosta, Abel? Cara, é que tudo você tem que ver o momento, a situação, né? Nesse momento aí, o Diego Souza cairia muito bem no Corinthians. Prefiro que qualquer um desses que estão lá. Qualquer um. É bom. Como eu traria hoje também, talvez? Então tá bom. Eu traria o Walter do Goiás hoje. Pra fazer a dupla de ataque Gordão. Com o Jô. Pô, o Valtinho faz gol, hein, velho. Gordão, dupla de ataque com o Jô. Gordaça. Eles já fizeram dupla de ataque aí foi o Mota pra jogar, que tá igual o Walter, cara. Eles fizeram dupla de ataque no Manda... Inter. Ah, é? É, o Walter nem jurava. Então, mas não deve melhor ter feito que... muito sucesso, porque a gente não lembra. Porque o Jô no Inter foi muito mal. Sim. Mas, por exemplo, ó, entre Jô, Walter e Romero... Walter e Gustavo. O Walter, mesmo gordo, é melhor que um monte de cara. Ah, é? O Walter pesa 96 quilos. Ele jogando com 91, 90, pra ele tá ótimo. Tá voando. Vamos lá, Matina. Boa, manda o seu abraço. Gustavo, óbvio. Pô, eu queria mandar um recado aqui, pedir pro todos os ouvintes aí, o pessoal da rádio, conhecer um projeto social que eu participo, que chama Hamburgada do Bem. A gente leva a diversão aí para crianças carentes de comunidade carente aqui do estado de São Paulo. Hamburgadadobem.com.br, a gente está precisando de doações para fazer uma edição especial de Natal que vai atender 2.000 crianças. Quem quiser, acessa lá, Facebook, Hamburgada do Bem, site hamburgadadobem.com.br. Hamburgada então, do Bem. Boa, velhinho. Hamburgada do Bem. Hamburgada do Bem. O Bem já tem outro movimento também. Aí uma outra, a Burguesada do Bem. Você pode acessar lá, Burguesada do Bem. Burguesada do Bem. É, o pessoal consome feijoada de frango. Aceita doação de helicóptero. É, feijoada de frango. Aceita helicóptero. Todo Jabaquara, parceiro. Vamos lá, qual é o seu nome? Meu nome é Thiago, palmeirense, moleque. É nóis. É, é nóis. Fala com o Domênico aí, manda um abraço pro Domênico. E aí, Dodô, você é o melhor, mano. Você é imparcial. E chupa, mano. Aí, ó, tá vendo? Vai buscar é seu pai no bar, velho. Chupa, pai, mano. Na caçapa do fundo, velho. Ô, não fala do meu pai, não, mano. Por favor, tio. Caçapa do fundo. E aí, velho? Cuca foi embora. Do cara aí. Ó, mano, encheu a caçapa do fundo. Meu pai, pô. Não, mano. Zoando, mano. É nóis, tamo junto. E aí, velho? Matou todos os bolinhos. Você tá achando aí que o Cuca foi embora? Chegou, é, o Batista. Vamos ver, aí, né, se o Batista vai salvar, mas Batista vai ser complicado. Porque só tinha o Tite e o Cuca. Saiu os dois, já sai, era. Agora tem que torcer pro time, né? Sai Jesus e vem Batista. Agora fica Batista e Moisés. Pô, vocês também vão falar, hein? Não, mas se ficar a base já tá bom, né? Pelo menos traz só peças pra repor e já era. Não precisa de muito também. Já trouxe um monte. É isso aí. Então manda seu abraço aí. Eu quero mandar um beijo pra minha noiva. Um amo ela pra Tamires. E um salve pro meu parça, o Edson do Itaim, e os moleques da Marcos Freire. Falou, então. Boa. Obrigado, viu? Mas vamos lá. Próximo. Qual é seu nome? Vitor. Faz pra quem? Coringão. Coringão, Xiu Escambau, meu. Você é daquela ala que acha que o Corinthians era melhor não classificar para Libertadores com esse time e tal? Ou você é daquela, não, vai, vamos, de qualquer jeito, disputa de qualquer jeito? Não, o time grande tem que disputar qualquer campeonato sem achar que tá por baixo. Mesmo não estando numa boa fase, tem que se classificar e mostrar que é time grande, não tem que ser essa de que tá mal, não. Tem que entrar pra brigar sempre. O que você acha, mano? Eu também acho, mano. Tem que entrar lá e depois ver como é que faz. É igual o filho, mano. Você põe no mundo, depois vê como é que cria. Abraço, amigo. Vamos mandar seu abraço. Tem muita gente pra mandar recado aqui, véio, rapidinho. Fala, vamos lá, manda seu abraço. Eu queria mandar um beijo pra minha noiva, Nathalie, minha esposa, né? E pra galera da Conte que trabalha comigo. Um salve pra galera que trabalha no comércio exterior e na logística. Um abraço pra todos. Você mandou um beijo, valeu, pra então, noiva agora e pra vamos esposa? Rapidinho, vamos lá. Mandou. É a mesma, RG. Ele se enganou, é a mesma. Medo, não são duas, não. Vamos lá, rapidinho. Qual é seu nome? Meu nome é Luciano, sou palmeirense. Chupa mano. E aí, Dodô? Que tal? Opa, nós, irmão. Chupa mano. Ó, isso daí é uma criança. Esse é o Carlos Eduardo, meu filho de 4 anos. Olha o que você tá falando. Então, ano que vem vai estar na Fundação Casa. Ah, é nóis. O menino é inteligente. Leva cigarro pra ele ano que vem na Fundação Casa. Ah, ô juiz. Chupa mano. Ah, pro inferno, moleque. Chupa mano. É, então, vai, ó. Eu vou ver você pondo fogo. De 4 anos, mano. Não então, tem jeito. Então, quero ver o ano que vem ele pondo fogo. Ah, mano, não. Não, mano. É, que não, o quê? Ô, mano, 4 anos, assim não, pô. É, não, essa é a ideia. Ok, manda o seu abraço, então. Bom, queria mandar um super beijo pra minha esposa, Cristiane. E pra toda a torcida do Palmeiras aí, Dodô. Nice. O pessoal do estádio aí todo. Valeu, então. Vamos lá, próximo aqui. Vamos rapidinho, hein, gente. Todo mundo aí. Vamos lá. Qual é seu nome, time e o abraço, vai. Gilberto, corintiano. Abraço pro pessoal do Bradesco lá, do AIM lá. Manquinho, parabéns pelo título aí, meu. Gente, um abraço pra vocês. Obrigado. Aí, meu. Próximo, parabéns, vamos lá. Meu. Nome, time e abraço, vamos lá. Obrigado, Léo, torcedor da AD Guarulhos. Qual é o time? Associação Desportiva Guarulhos. Boa, parabéns. Então manda seu recado aí. Parabéns. Eu quero mandar um recado pra todo mundo de Guarulhos, que amanhã estreia o Vai Guarulhos, documentário da Associação Desportiva do Guarulhos. Chupa Flamenguinho, o time da cidade é AD Guarulhos. Chupa Flamenguinho e Benjamin, seu coxinha. Coxinha. Boa, coxinha. Benjamin coxinha. Vamos lá. Se você quiser, você pode viver um pouco. Ei, guarda a ferradura. Segue o jogo, sem falatório. Vai. Pera aí, vamos lá, vai, time. É, Santos. E qual é seu nome? É, Leandro. Manda seu recado. Queria mandar um abraço pro meu irmão, Leonardo, que tá na sintonia. Ai. Mandar um abraço pro meu patrão, Salmi e o Alex. Falou, próximo, vai, nome, time e abraço. Ô, irmão, meu nome é Edmilson, já escuto vocês aí já faz uns 3 meses. Eu queria que vocês dessem um salve aí, meu time é Sport Clube Recife, entendeu? vocês dessem um salve aí para Leões de Sampa ali da Vila Madalena lá, tão todo mundo junto. É nóis. O Sport não vai cair esse ano, não vai. E te digo mais, o Diego Souza é um grande jogador, não gostaria que ele fosse pro Corinthians, pro Palmeiras, não, que continuasse no Sport, que eu acredito que em 2017 o Sport ali vai estar entre os 6 melhores ou os 10 melhores ali, como o ano passado a gente fez uma bela campanha. Valeu, então. Abraço. Um abraço aí pra todos aí. Alô. Próximo, vai. Esse aqui é conhecido nosso, hein? Fala, Batoré. Rápido, hein, Batoré? Não enrola. E aí, galera? E aí, Sombra? Mano, beija! É e aí, galera, gente boa! É o Batoré, o motoboy de Guarulhos, aí, que tá na área de novo. É nóis. Funcionário novo da Energia 97. E aí, assim? Mano? Como assim? Funcionário novo? Opa! Oi. Oba, e aquele projeto nosso aí, irmão? Tá de pé ou não? Porra, é essa? Cadê a pessoal, tô hoje no pedágio sem parar. Já instalei meu sem parar na moto aqui e já tô saindo de pedágio em pedágio aqui sem parar. Cadê as esfirras? Você levou o dinheiro do Sombra e não trouxe a esfirra? Cadê as esfirras, é? Ô, Sombra, é o seguinte, teu dinheiro eu acabei gastando, irmão. Colocou a gasolina na moto, coloquei. Só que, ó, deposita um aí, eu vou passar a conta aqui pro Mota. Deposita um aqui que eu vou levar suas esfirras aí. Que dia que você quer essas esfirras? Não, deposita porra nenhuma. Você já pagou. Eu já paguei. Não, não. Não, deposita cinquentinha, cinquentinha. Ai, eu levo não. De esfirra pra vocês. Mas cinquenta foi o que eu dei pra você trazer as esfirras, seu louco. Oh, então, mas acabou, acontece imprevisto, imprevisto acontece a pobreza. Sim. A pobreza, imprevisto tá complicado, meu, ó, motoboy vê cinquentinha meu na frente, Deus. Tá osso, tá osso. Tá osso, vai, manda abraço, Patoré, vai que tem muita gente. Ô, Sombra, patrão, que patrão, dia que você quer essas esfirras, amanhã ou sexta-feira? Patrão. Sexta. É, sexta tá bom. Hein, patrão? Qualquer não, dia, trás, porra! Tchau, tchau! Um abraço pra minha prima Nádia, que tá escutando. E ó, o seguinte, Benjamin, Parque Uirapuru, onde fica, Benjamin? Onde fica, Benjamin? Calma, eu não ouvi o que você falou. Parque Uirapuru. Nossa! Parque Uirapuru. Eu vou dizer um negócio pra você. É tudo no índio, fica do lado do Jardim Condá. Você mora aí ou você trabalha aí? Hã? Não, eu moro lá. Não me escondo, eu moro. É? Não, pode falar, o Parque Uirapuru. E aí? Eu moro lá, Parque Uirapuru. Cara, e aí? Nada? Pera aí. Nada, vai. Tchau. Deixa eu falar. Próximo, vamos pro próximo, vai. Fala aí, beija. Pera, o Sombra cortou meu microfone. Fala aí, liga, irmão. Aí. Pera aí, Sombra. Abre aí. Se Parque é o que eu... Uirapuru. Guarulhos. Ah, fala. Guarulhos. Olha, sabe tudo. Falei, pô, tava tentando falar, os caras cortam meu microfone. Vai, deixa eu falar pros outros, vai, vai rapidinho. Vai. Sexta eu tô aí, beijo. Sexta, vai, é próximo, rapidinho, só um abraço e um nome, vamos lá. Traz esfirra de carne de porco. Consórcio Honda, barato e fácil. Tem mais? Não é nada. Tchau. Perdeu. E aí, galera, boa noite aí pra vocês. Tá falando Douglas Nicolete, velho, sou daqui de Guarulhos. Nicolete, eu tenho um programa aqui na TV Guarulhos, chama Bola Redonda, tá eu... O Birubiru, que é o ídolo do Corinthians, e o Nilson Pirulito. Nilson e Pirulito, o mano, vou torcer pra dar diarreia em você no Natal e no Ano Novo, velho. Pra você passar no vaso aí, velho. Pra você nem comemorar. Isso! Inclusive, isso, soltar fogos, velho. Se isso acontecer, leva pro cu. Yeah, com certeza. E ó, eu não vou usar o vaso, eu vou usar uma sacola, porque eu vou pegar e vou jogar na tua casa, velho. Vou jogar no portão, assim, ó. Ah, não, mano! Uma bomba. Falou, ali. Vai, próximo. Rapidinho, vai. Então, um abraço, vai. Vamos lá. Nome e abraço, vai. Na hora Wellington da São Paulino de Guarulhos. Queria mandar um abraço aí pro pessoal do Só Tricolor, o grupo do futebol de quinta. É. Chupa, mano. Um abração aí, Sombra, e valeu. Pra todos da rádio aí. Valeu, Matinha. Vai, último, vamos lá. Nome e abraço. Meu nome é Jonas, palmeirense todo. É nóis. Abraço, Dodô. Nóis. Chupa, mano, bombadinho. Da Zona Norte. Isso. Boa. Falou, chefinho. Vai fazer uma drenagem no pescoço ou sem pescoço. Valeu, valeu. Encerrando mais um pedágio sem tá bom, parar. Um abraço. Tchau, galera. Tchau. Valeu, obrigado. Legal, lotado lá. Beleza, pedágio sem parar, estádio 97. Terminando mais um lá em Guarulhos. Você já notou como às vezes basta um adesivo para começar uma revolução? Por exemplo, veja o que representou o Paz e Amor para a liberdade de uma geração, ou o No Stress, que certamente deixou muita gente mais tranquila. E a bolinha amarela e sorridente do Smile? Fez muita gente sorrir por aí, não é não? Pois é, pessoal, agora quem está revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Quem foi lá em Guarulhos no pedágio viu, aprendeu. É, se você já tem o Sem Parar, troque já aquelas caixinhas que estão no seu carro por esse adesivo moderno que vai deixar o seu carro ainda mais bonito, com a praticidade e comodidade que você já conhece. Se você ainda não tem, opa, tá esperando o quê para fazer o seu? Procure já uma das lojas Sem Parar, troque ou adquira o seu Sem Parar. Acesse semparar.com.br ou baixe o aplicativo e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97. Ô, mano, Jeová lá do Sem Parar, ele falou, você tá falando de nomes de clássicos, né, que você não gosta, é majestoso. Sim, eu acho um porra. É, Choque Rei, etc e tal. Aí ele falou que tem um clássico que é chamado Sopa de Letrinhas. Aí, Baba, como assim? O CSA versus CRB de Alagoas. O clássico chama Sopa de Letrinhas. E o Mota nunca tomou a Sopa de Letrinhas, que ele não conseguia entender, velho. Porra, não tem Sopa de Letrinha, Sopa de Número, nada, né? Nada. É triste, né, cara? Sopa de Letrinhas. É. Você queria ter nascido com a mente do Mota? Você tá louco? Hã? Tá louco. Triste, né, cara? Tristíssimo. Aff, mano. Uma mente vazia, oca. Aff. HDI Seguros, ele bate pronto. Que céu pronto. Esse, você viu? Olha, bonito. E o avião cruzando, olha que bonito a imagem ali, ó. Não? Muito legal. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br, trazendo mensagens através do nosso WhatsApp. É, rapaziada do Energia 97. Ô, mano, você como um corintiano aí, que representa, cara, quais são as suas expectativas e perspectivas pro ano de 2017 em relação ao Corinthians, cara? Olha, tá difícil, hein? A pergunta foi boa, bem elaborada. Mas é que tá, cara. É, tem um lobby aí que muitos conselheiros não estão curtindo muito a presença do Alessandro ao lado do Roberto de Andrade aí. Pode ser que o Andrés, pro ano que vem, assuma novamente o futebol do Corinthians, cara. Se isso ocorrer, eu acredito que jogadores virão. Inclusive, pode ser que a coisa mude com relação ao comando do time também. Mas e a política? Ele vai abrir mão da política? O Andrés? Não tá... É deputado federal. Ah, mas ele pode conciliar as duas funções. O Marco Aurélio Cunha, ele era médico e ele era vereador na cidade de São Paulo também. O que difere uma coisa da outra? Ele pode ter outras coisas agregadas à parte política. Mais mensagens. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Valmã, bairro da Penha, São Paulino. É, ontem vocês montaram um time aí com os jogadores finalinho, né? É. Pô, finalão, o que vocês acham dessa zaga? Tonhão, Lucão e Betão. Vixe. Passa nada, hein? Valeu, pessoal, um abraço. E no gol, o Leão. É. Leão. Ah, Betão, é boa. Que pode estar voltando ao Santos, né? Por indicação do Dorival Júnior, né? Um namoro forte, hein? E morreu a história do estádio do Santos ali na Portuguesa Santista, viu, velho? Essa notícia, velho, eu vi hoje na rádio Santos sempre Santos. Muito além. Santos sempre Santos, fora do Alçapão, dentro do Alçapão. Imparcial FM. Imparcial FM. O Conselho Deliberativo da Briosa. Da Briosa não. Votou por outro projeto, o projeto do Santos não teve um voto. Não topou, né? Não topou. Sorte do Santos, viu? É, eu também acho. Mais mensagens. Boa tarde, noite, galera do Estádio 97. Aí tô sempre ligado com vocês, aqui é o Daniel, motorista. Queria saber o que vocês acham aí, já que o Vitória tá caindo, o Marinho tá de bobeira aí. Que tal formar o trio MGM? Marinho, Gustavo e Marlone. Coringão campeão de tudo. Valeu, mano. Um abraço. Vai, Corinthians. Meu Deus. Tomara, velho, tomara. Mas ó, o Marinho seria um bom reforço, velho. Só que o Marinho acho que tá fechando com o Flamengo. O Flamengo tem três jogadores pra mesma posição, né? É o Marinho. O William e mais um. E o Vitinho. Foi... Vitinho, isso mesmo. Mas que Marinho que vai chegar lá, hein? Hã? Que Marinho que vai chegar lá, hein? Se for o Marinho do. Azul Marinho. Se for o Azul Marinho, dançou, hein? Esse não jogou nada. Vamos lá, mais uma mensagem. Boa noite, amigões. Aqui é o Beto Flamenguista. Ô, Sombra, tem a notícia aí de que o São Paulo estaria fazendo uma troca com o Flamengo aí, do Michel Bastos, pelo Mancoelho e o Donati do Flamengo. Você sabe alguma coisa a respeito dessa notícia? Um abraço. Li a mesma notícia como você, cara, mas é, parece que o Michel Bastos quer voltar para a França, né? Ele está na França, inclusive, agora. Está na França, parece que ele quer voltar para a França. O que surgiu também de assunto agora é que o Flamengo teria interesse no Reinaldo. É, vamos aguardar. Pode ser, quem sabe, acontece. Vai que... Vocês têm centroavante bom para emprestar para nós? Vocês têm aí, deixa eu ver, um meia bom? Nós estamos lá atrás esquerdo? Tá precisando, tá? Estádio 97, oferecimento de HDI seguros. Você tá no teu carro, tá estacionado. É, claro, tá estacionado, teu carro lá, no farol, esperando o farol abrir. Sim. Mas antes de tudo isso, velho, olha só. Oxi. Pancada na traseira. Como assim? Que desagradável. Já bateram na tua traseira, estranho? Estranho? Oi. Já bateram na tua traseira? Não, negativo. Ah, bom. E no seu carro? Estranha, já bateram na tua traseira? No carro, já. O estranho não bateu na tua traseira? Não? Olha só. É, rapaz, mas se bater na traseira, você vai ver lá. Quem que bateu? A Ivete Sangalo. Ivetinho, ó. Você acredita? Ela tava dirigindo e ainda bateu na tua traseira? Bata de novo. Mas você deu sorte, porque a Ivete tem seguro da HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre e até Salvador, pertinho da casa da Ivete. Vai fazer o seguro do seu carro? Escolha a HDI. Com a HDI, você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, hein? HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Agradecer a presença do simpaticíssimo e bacana casal Estranho no Ninho, aqui o Amarildo e a Ana Paula. Muito obrigado pela visita de vocês e a participação. Obrigado. Valeu, Amarildo. Valeu. A gente agradece. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. E eu posso mandar um abraço rapidinho pro meu grupo do WhatsApp do Estádio 97? Manda! Pode mandar então um abraço aí, um salve pro Robson, pro Sérgio, o Alan, Vinícius, o Emerson, o Adriano e aqui, esse aqui, o Ulisses. Sem querer comprometer, mas assim, nesse grupo de WhatsApp, quem é o fornecedor de pornografia? No nosso é o Benjamin. Benjamin é uma fonte inesgotável, assim. Ah, não seja por isso, chegou o carregamento agora, já estou mandando vocês. Nesse aqui, todos a mesma coisa, tem um outro grupo só de pornografia. Ah, é? São os mesmos, são dois grupos independentes. Ah, grupos independentes, tá certo. Brincadeira, ele não tem nada disso, eu que zoei agora. Não. É. Eu? Não, ele. Ah, que eu tenho mesmo. Não, eu me escondo. Não, você a gente sabe. 0 a 10 de meus WhatsApp, RG. 10. Meu, até o Sami tá mandando, né, cara? Brincadeira. Agradecer também a Estranha, viu, Estranha? Obrigada. Muito obrigado, viu? Eu também quero mandar um abraço pro pessoal lá de casa que tá ouvindo a gente aqui, o Flávio, o Leonardo, meu primo, mandou um abraço pro Mano. Teve na Alemanha esses dias e levou a bandeira do Corinthians. Ele falou que só os loucos entendem o amor que a gente tem pela nossa quase bandeira. Ficou preso, pelo nosso quase time. Ficou preso. Mentira, internacionalizando tranquilo. A marca, isso aí, boa. Exato. E pro Fernandinho, que também tá lá ouvindo junto com o Flávio. Para minhas filhas, que devem também tá conectadas lá, que a gente pediu para elas se conectarem. São novas? Velhas? 10 anos e 8 anos. Criançada. Ó, já tá na hora de ir pro convento, hein? Elas estão com saudade de jogar videogame com o Mano. Opa, lá no sim. Resort, elas ficaram jogando videogame lá com o Mano. Da hora. Que legal. Tiraram foto, foi meio bacana. Que legal, bacana. E pro seu grupo de WhatsApp? Tem um grupo nosso das equipes de casais, que o pessoal também tá escutando. E tem um grupo também do prédio lá onde a gente vai morar, que a gente vai mudar, que o pessoal também tá escutando lá. O Ivan, o Reginaldo, o Fernando. Quem que manda pornografia nesse não grupo? Não pode, nesse grupo não pode. Ah, olha aí, não pode. Tá nesse grupo não pode. É, mas temos o grupo da faculdade, só das meninas, e ali a gente... As guloseiras! Marildo! É pior, você pode ter certeza que é pior, Benjamin. Mulher é pior que homem. O homem é mais educado. O lobo da guloseira. Muito obrigado a vocês, viu? Obrigado. Nós que agradecemos mesmo. Obrigado pela audiência. O Benja não gosta disso, valeu, mas eu obrigado. Agradeço a audiência. Olha, vocês podem acessar o grupo do nosso aqui, do WhatsApp, e já está chegando uma safra nova aí. Ah, é? Um carregamento novo aí, vocês podem olhar. É, pode mas... olhar aí, que você vai curtir. Na hora que eu for tomar banho, eu dou uma olhada lá. Tá louco? Vai, vai, RG. É. Pô. Ó, mas você é velho, não tranca a porta, hein? Não, eu deixo ela só com o trinquinho assim na pontinha. Qualquer coisa bate forte, cai pra dentro. Ah, é. Olha, hoje é quarta-feira do Rivelino, lá no Boru Sushi, um dos melhores restaurantes japoneses de São Paulo, ali na Avenida Morumbi, 6936. É a quarta-feira do Rivelino, tá bom? Boa. Você está convidado. Estádio 97 volta amanhã. Mas antes o RG vai dizer quem ganhou o boné Estádio 97 Vista Aérea. Luiz Carlos Salves. Boa! Salles. Bonés Vista Aérea, telefone 3031-2288. Quem ganhou a camiseta do estádio com apoio de fitcamisetas.com.br. Henrique Vilas Boas. É, isso aí. fitcamisetas.com.br, das camisetas aqui do estádio. Os dois têm 3 dias úteis para retirar os seus prêmios entre 9 da manhã e 5 da tarde. Estádio volta amanhã no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito com desconto em folha, sem burocracia. É na BV Financeira. E Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra é Gol. Valeu, gente. Boa noite. Tudo de bom. Tchau. O duelo das melhores da programação da energia está no Face Fight. Check. Vote no Face e ouça aqui. Energy. Energia 97. O maior festival de música eletrônica do Rio de Janeiro. Chega a São Paulo. Euforia em Wonderland. Sábado, 17 de dezembro. Fazenda Vale dos Sonhos e Itu, São Paulo. Ao lado do Maeda. Grandes nomes da música eletrônica mundial já confirmados. Quintino, Bass, Jackers, Popoff, Berg, Vini Vici, Mandrágora, Croácia e Squad, Malik Mustache, Cânio e muito mais. Vendas, bilheteriadigital.com ou lojas Tentbit. Euforia, sábado 17 de dezembro. Vendas, lojas Tentbit ou bilheteriadigital.com. Realização, The Mind. Música eletrônica. É aqui. Energia. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11-3078-2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. No próximo dia 12 de dezembro, Estádio 97 será ao vivo lá no Banco Honda Hall. Quer participar com a gente? Ligue durante o Estádio 97 e fale a frase: Consórcio Honda, é fácil, barato e sem juros. E aí você ganha um par para assistir o programa com a gente. Estamos te esperando! Consórcio Honda, é fácil, barato e sem juros. Já sabe onde comemorar seu aniversário? Que tal comemorar no melhor clube de São Paulo? A Overnight Vila Olímpia é o melhor lugar para comemorar seu aniversário em São Paulo. Conta com uma estrutura incrível, cardápio especial, dançarinas vestidas em trajes elegantes e exóticos, com a decoração da casa exclusiva. A casa proporciona noites inesquecíveis aos clientes que atravessam suas portas para se divertir ao som dos melhores hits dos anos 80 até as atualidades. E o mais exclusivo, passeio de limusine para os aniversariantes da semana de cortesia na sexta feira. Marque seu aniversário e avise seu amigo que assopra as velhinhas no mês de novembro e venha viver esse sonho. Reservas e informações 11-3582-3637 ou pelo WhatsApp 11-95155-0702. Overnight Vila Olímpia. DJ Snake, Justin Bieber. Seja para reformar a casa, comprar seu veículo ou organizar sua vida financeira, na BV Financeira você encontra o crédito que precisa, com taxas especiais e ótimas condições de pagamento. Descubra o crédito certo para você, é só ligar 3.337888 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-011-7888 nas demais localidades. Se preferir, acesse bvfinanceira.com.br. Na BV Financeira você sempre pode mais. E antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. A Audio Club traz pra você, Jonas Blue. Jonas Blue. O DJ revelação da cena eletrônica europeia. Jonas Blue. O produtor dos maiores hits do ano. Jonas Blue. Benfica, apresentação em São Paulo, 7 de janeiro na Audio Club. E mais, abertura com os DJs Bruno Martini, Dini Soler, Adriano Pagani and Friends e muito mais. Jonas Blue. Ingressos promocionais de primeiro lote já à venda no site ticket360.com.br, na Energia 97 e nas bilheterias da Áudio, Rua Francisco Matarazzo, 694 Barra Funda. Jonas Blue. Jonas Blue, 7 de janeiro na Áudio Club. Promoção exclusiva Energia 97. O ano novo vem aí e é hora de estabelecer as metas para 2017. Passar mais tempo com a família. Energia na veia. Acordar de bom humor. Show! Melhorar a alimentação. Lunch break. Aproveitar ao máximo cada minuto. Energia máxima. Espalhar boas vibrações. Vibe 97. Praticar mais esportes. Estádio 97. É isso aí, amigo. Encontrar mais os amigos. Desapegar do ex, porque a fila anda, né? Energia na noite. Viajar mais. Entrar em sintonia com tudo ao seu redor. 97.7. Energia. Seja qual for a sua meta para 2017, as melhores energias estão aqui. Energia 97. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? No ar. Night Sessions. Welcome. O fino da House Music. Night Sessions. É Energia 97. Energia. Energy. House Music de qualidade. A partir de agora, aqui na Energia 97, nessa noite de quarta-feira. E pra abrir, tem André Ponciano. Night Sessions. Thank you. seduce me. We're getting over such an easy prey. Within a year now, this is getting serious. Can't you see, my babe, that I'm here to stay? Sessions. Night Sessions. You gave to me, got me wrapped up with everything that you do to me. Boy, we strapped up. I'll go bare on, but it feels like it could be so damn right. So I'll go on strong, cause I need ya now. You know I'm down for you, baby. Let me know you're down too. You know I'm down for you, baby. Let me know you want it too. You gave me something I can't forget, I don't want to. I'll spend each day living with regret if I don't have you. I'll go bare on, but it feels like it could be so damn right. So I'll go on strong, cause I need ya now. You know I'm down for you, baby, let me know you're down too. You know I'm down for you. Let me know you want it too. You know I'm down for you. Baby, let me know you're down too. Down, down, down, down, down, down. Night Sessions. We'll be right back.